Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E vocês vão encontrar na página um texto do filósofo espanhol Gustavo Bueno sobre o título de Filosofia Administrada, do qual nós vamos partir para as nossas reflexões de hoje. Eu queria lembrar a vocês que o espírito deste curso é menos dar tudo mastigadinho e dar assim o caminho das pedras, com todas as indicações bibliográficas, etc., etc., do que infundir em vocês uma espécie de inspiração para que as pessoas adquiram aos poucos um movimento próprio e tenham iniciativa e encontrem cada um o seu próprio caminho. Não obstante, é uma série de exigências mínimas que nós fazemos aqui e a primeira que nós colocamos foi com relação ao domínio da linguagem e à cultura literária. Isso é absolutamente imprescindível. Aqueles que estão, por exemplo, hoje frequentando curso universitário de filosofia, que tem teses a apresentar, essa coisa, vocês desistam de fazer qualquer coisa significativa enquanto não tiverem extensa cultura literária e domínio da linguagem. Desistam. Se você não domina a linguagem, o seu pensamento é tosco. Se será sempre. Você pensa que está dizendo uma coisa, mas não está. Você confunde, vamos dizer, impressões subjetivas com expressões. Você pensa que está expressando alguma coisa, mas não está. O processo de formação de um conceito filosófico é uma das coisas mais complexas que existem. Você sempre vai ter que partir de impressões que você teve e ir trabalhando essas impressões sobre vários aspectos, sobre vários ângulos, até que você consiga discernir nelas uma estrutura permanente. E é esta estrutura permanente que você vai expressar num conceito filosófico. Se você, quer dizer, ao ler os textos filosóficos, você não é capaz de fazer o trabalho contrário, quer dizer, você remontar desde o conceito formal até, quer dizer, as impressões originárias das quais aquele conceito se originou, você não está entendendo do que está falando. Você está se movendo numa esfera de troca de palavras. Você pega uma troca um conceito por outro conceito, por outro conceito, e tudo está se movendo na superfície. Assim, isto é, vamos dizer, para os fins de um trabalho universitário, hoje, isto é mais do que suficiente, porque o seu professor também, em geral, não tem senão uma compreensão verbal das coisas. Os professores de filosofia no Brasil, na sua totalidade, são pessoas que nunca fizeram um trabalho de aprofundamento, perguntar para si mesmos: eu estou realmente entendendo esta coisa? A que objetos da experiência real este conceito se refere? A que estados interiores ele se refere? E assim por diante. Nunca, nunca, nunca fizeram essa pergunta e nem mesmo imaginam que isso existe. Então, você está se movendo na esfera dos trabalhos escolares. Trabalhos escolares são feitos apenas, quer dizer, para você cumprir uma exigência disciplinar, uma exigência burocrática, né, e você receber, no final de contas, um atestado dado por um ignorante de que você está habilitado a continuar repassando a mesma ignorância de geração em geração. Isto aí, vamos dizer, é exatamente o que se chama a cultura livresca. Livresca é a cultura que se refere somente a palavras, que não tem coisas por trás. Agora, para piorar as coisas, para dar a isto um caráter trágico, essa compreensão puramente verbal das coisas foi sistematizada e teorizada através do desconstrucionismo. Então, o desconstrucionismo, vamos dizer, é um imenso esforço de justificação teórica da incompreensão dos textos filosóficos. Quer dizer, os textos não podem ser compreendidos, porque na medida que você, em que o indivíduo está persuadido de que o texto não se refere a nada, a não ser a outro texto, e outro texto, e outro texto, a compreensão em profundidade, a compreensão vivenciada fica impossibilitada, fica proibida. Então, quando o indivíduo não entende o texto, o que acontece é exatamente que ele não consegue relacionar, vamos dizer, palavra com realidade, com experiência vivida. Mas, tão logo aparece um professor dizendo para ele que os textos, de fato, não têm referência externa, que um texto somente se refere a outro texto, que se refere a outro texto, que se refere a outro texto, ele está autorizado e obrigado a não entender, né? Sobretudo os textos da filosofia antiga, né? Vocês viram que Na língua grega, eu estava lendo isso outro dia mesmo no Xavier Zubir, na língua grega você não tinha um verbo que equivalesse ao que nós hoje chamamos de saber. Saber determinado. Você tinha várias palavras, umas 20, que expressavam diferentes gamas de significado do saber. Você não tinha um termo genérico, saber, tá certo? Então, um desses verbos, que agora não lembro exatamente qual que é, ele expressava o seguinte, quer dizer, a percepção que você tem de um objeto na experiência direta, mas de tal modo que você apreende o objeto no seu processo real. Por exemplo, quando você vê nascer um gatinho e você mentalmente apreende todo o processo embrionário, desde da geração, né, através de todo o processo gestativo até o nascimento. Então você está compreendendo o processo interno do objeto, né? Então, eu não lembro exatamente qual era esse verbo, eu acho que era Gegenstand, qualquer coisa assim, não lembro exatamente. Então, a simples existência desta palavra em grego, né, mostra que eles davam extrema importância, quer dizer, à percepção real dos objetos, não apenas como fenômenos ou aparências, mas como processos interiores. Então você está indo muito além, quer dizer, da mera nomeação de aparências. Essa ideia, vamos dizer, de que nós conhecemos somente os fenômenos e não o noumeno, o que está dentro dos objetos, era estranha para o grego. Quer dizer, esse aspecto do conhecer, entre outros 20, que eram simbolizados por outros verbos, expressava justamente a possibilidade que o ser humano tem de conhecer os objetos não como aparências, tá certo? Mas como processos, tá certo? Então, isso é como se fosse, vamos dizer, o conhecimento sensível levado à sua máxima perfeição, né? E a mera existência do verbo prova que isso era patrimônio comum da percepção que os gregos, pelo menos da época clássica, tinham de certas coisas. Isso quer dizer que tudo o que eles estão dizendo a respeito de qualquer ente visível não se refere à aparência, mas a processos internos. Isso quer dizer que eles estavam firmemente persuadidos de que, através da mera percepção sensível, você podia captar os processos internos que compunham os vários objetos. Portanto, conhecer toda a formação deste ser, vamos dizer, desde a sua essência até a sua manifestação exterior. Então, se você não lê os autores gregos assim, você não está entendendo absolutamente nada. Agora, se você lê o texto grego acreditando que ele somente se refere a outro texto, que se refere a outro texto, que se refere a outro texto, então, adeus gatinho, você não vai perceber gatinho, nada do gatinho. Tá certo? Então, se esse método desconstrucionista já é um desastre para lidar com os textos atuais, para lidar com textos antigos, especialmente gregos, quer dizer, ele é um método realmente de não entender nada, nada, nada, nada. Quer dizer, você lendo um texto, você vai somente pegar as referências que há entre um discurso e outro discurso. Mas os gregos não falavam assim, né? Quer dizer, a referência a entes da natureza era imediata para eles. Então, quer dizer, se nós não temos esta recapitulação memorativa das impressões que nós tivemos dos objetos, e, sobretudo, da captação profunda que nós tivemos desses objetos, então não entendemos uma palavra do que o grego está falando. Por exemplo, se uma pessoa chega para você e lhe diz alguma coisa, e você capta na relação entre o discurso e a aparência, gesto, olhar, etc., etc., você capta a intenção. Você sabe o que que aquela pessoa está querendo. Tá certo? Essa intenção pode ser uma coisa muito sutil, às vezes ambígua, mas é claro que se nós não tivéssemos essa capacidade de aprender essas coisas, toda a convivência humana seria impossível. Quer dizer, que se nós tivéssemos que captar as palavras das pessoas apenas pelo seu significado dicionarizado ou pela sua referência a outras falas, nós não poderíamos conviver com ninguém. Quer dizer, o simples fato de que existe uma conexão entre a expressão falada e a comunicação não verbal já torna impossível que nós apliquemos na nossa convivência diária os preceitos do desconstrucionismo. Eu não posso, nada do que me dizem na convivência real, nada do que nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, pessoas da rua nos dizem, nada pode ser interpretado apenas como discurso. Nunca pode. Existe sempre a referência, vamos dizer, a um processo profundo que está se evidenciando no discurso, mas não somente no discurso, que também está apoiado em toda uma comunicação não verbal, está apoiado numa referência ao mundo exterior. É isso? Então, por exemplo, você está dirigindo na rua e de repente vê um motorista e te xinga. Você instantaneamente entende que você o atrapalhou de alguma maneira. É isso? Você passou na frente dele, você barrou a ele o acesso a algum lugar onde ele queria entrar, e assim por diante. Isto não está dado nas palavras. Isto é uma situação física que aconteceu. Se você não é capaz, vamos dizer, de instantaneamente reconstruir a situação física que criou no indivíduo aquela reação e que ele está expressando para você, então significa que você não está entendendo o que ele está dizendo. Esse não entender, quer dizer, essa redução da comunicação à mera verbalidade, constitui um sintoma psiquiátrico gravíssimo, que às vezes é chamada despersonalização epiléptica. É? Quer dizer, o indivíduo não entende o que você está falando, ele não capta. É? E isso torna a sua convivência social absolutamente impossível. Então, este sintoma é o que está sendo inoculado nas pessoas através desses hábitos desconstrucionistas. Quer dizer, o desconstrucionismo é uma estupidez sistematizada. E isso acabou dominando o panorama do ensino universitário no Brasil. Então, quer dizer, antes os camaradas já não entendiam nada, já eram meio burrinhos. Agora, como tem uma justificativa teórica para ser burro, falar agora se tornou invencível. Né? Então aí entra naquilo que a Igreja Católica chama de ignorância invencível. Né? E um dia vocês vão ter que escolher se vocês querem, vamos dizer, ser aprovados por este meio, onde as pessoas estão todas infectadas desse vírus, e você quer tornar-se como elas para você poder ser aceito, ser um professor universitário, sentir-se igual aos outros, sentir-se apoiado pelo meio, etc., etc., você vai ter que optar entre isto ou você entender os textos filosóficos. Não tem meio termo. Infelizmente, não tem meio termo. Porque aí, vamos dizer, essa escolha entre a cultura efetiva e o papel social, bom, seria ótimo se não houvesse isto, né? Seria ótimo se, ao contrário, a sua aquisição do seu papel social desejado, de professor, etc., etc., fosse alcançada através da compreensão profunda dos textos, como foi em outras épocas. Não é isto? Mas, infelizmente, hoje, sobretudo no Brasil, você tem que escolher entre uma coisa e outra. Está certo? Então, aqueles que estão aí na universidade fazendo tese, etc., saibam que o que lhes será exigido nessa universidade é muito pouco. Não se exige uma compreensão profunda dos textos. Exige-se apenas a capacidade de manipular certas palavras de modo que você esteja falando na linguagem deles. E essa não foi uma linguagem feita para ser compreendida. A noção da compreensão não existe ali. Então, não há outra maneira de nós nos vacinarmos contra isto, senão nós nos imbuirmos do verdadeiro sentido da linguagem, não no nível em que ela é usada universitariamente, mas no sentido em que é usada ao longo de toda a história da cultura humana. E a aquisição da cultura literária consiste exatamente em você aprender como certos escritores conseguiram expressar certas impressões reais que eles tiveram. Em geral, essas expressões, elas condensam experiências humanas que, evidentemente, não são particulares daquele indivíduo, que podem, são impressões que podem ser vivenciadas por milhões de pessoas, mas que na literatura aparecem como registradas pela primeira vez. E de uma maneira, como dizia o Bruno Tolentino, a maneira memorável. Eu perguntei para ele o que é a poesia, ele disse, poesia é a maneira memorável de dizer. Quer dizer, o senhor conseguiu dizer a coisa de uma maneira que você pode gravar aquilo na memória, e aquilo se incorpora dentro do seu arsenal expressivo. Se incorpora, evidentemente, como instrumento de, dizia Benedetto Croce, expressão de impressões. Ou seja, quando você tiver uma impressão análoga, aquele esquema criado pelo poeta, pelo artista, ajuda você a dizer as coisas. Às vezes não com as mesmas palavras, você vai ter que fazer uma certa adaptação. Tá certo? Mais ainda, na medida em que você repete literalmente ou alteradas essas expressões conquistadas pelos grandes escritores, você dá à sua impressão pessoal, à experiência pessoal que você teve, uma ressonância histórica e cultural mediante a analogia que ela tem com experiências anteriores expressadas por outros poetas. Se vocês pegarem, por exemplo, ali onde eu escrevi o prefácio do livro Imbecil Coletivo, no último parágrafo, eu uso, como quem não quer nada, 5 ou 6 expressões parecidas com versos famosos, versos ou sentenças famosas da literatura universal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou encaixando a minha experiência dentro de uma tradição. Então, se nós olhássemos a coisa dentro numa perspectiva desconstrucionista, então eu estaria dizendo apenas aquilo que os outros já disseram. Acontece que, como eu estou misturando 5 ou 6 frases diferentes, então, e elas são realmente diferentes, eu não posso estar repetindo, porque eu estou tentando expressar uma impressão que eu tive na linguagem de outras pessoas, na linguagem que foi preparada por uma tradição. É na medida em que você consegue encaixar a sua experiência pessoal numa tradição histórica, é que você entende essa experiência. Veja, não existe, já Aristóteles dizia, não existe entendimento, não existe compreensão do singular absoluto. Quer dizer, aquilo que não tem analogia com nada, aquilo que é totalmente sui generis, você realmente não entende. Você pode apenas narrar ou expressar de alguma maneira. Na hora que começam a aparecer as analogias, então você começa a situar aquela experiência dentro dos seus análogos históricos e você começa a poder raciocinar a respeito. Ou seja, a expressão da impressão é o primeiro requisito para a compreensão. Se a nossa atividade pensante, raciocinante, perde contato com a impressão primeira e com o processo de transformação da impressão em forma linguística, então nós estamos falando a respeito do nada. Nós estamos apenas trocando palavras por outras palavras. É como se fosse, um jogo de baralho. No jogo de baralho existem várias combinações possíveis das cartas. Nenhuma daquelas combinações tem nada a ver com nenhuma situação real. Por exemplo, se você, sei lá, está jogando pôquer, você colocou lá 3 reis, né? A que isto corresponde na vida real? Não corresponde a nada, corresponde somente a outros jogos possíveis, a outras combinações possíveis dentro do mesmo jogo. Não é isso? Então, ao processo, vamos dizer, de expressão da impressão, que aos poucos vai se condensando em conceitos transmissíveis, capazes de discussão, corresponde na leitura o processo inverso. Quer dizer, você remontar desde o conceito definido e até dicionarizado até as impressões que originaram. Se você não faz isso, você não entende nada, nada, nada, nada. E com um pouco de prática, é facílimo você perceber se o indivíduo sabe do que está falando ou se ele conhece apenas o sentido dicionalizado das palavras ou o conceito que está, vamos dizer, estabelecido no ensino filosófico. Então, é justamente dessa limitação, dessa deficiência puramente verbalista, é que eu gostaria de libertar vocês de uma vez para sempre. Ainda que isto implique algum atraso, vamos dizer, na sua conquista de uma posição universitária, caso você esteja disputando alguma, que eu sinceramente espero que não esteja, né? Vou até fazer um parênteses. Eu não acredito na possibilidade de restaurar a cultura brasileira a partir das universidades. Não acredito mesmo, porque o processo de ocupação de espaços dentro das universidades e de transformação de todo esse espaço, quer dizer, numa área de discussão puramente tático-estratégica, foi feito ao longo de 40 anos. E o espaço foi totalmente ocupado. Pior ainda, uma vez ocupado o espaço, até o nível da discussão tático-estratégica baixou formidavelmente. Você não vai poder comparar, vamos dizer, o diálogo interno que a nossa, que o pessoal da esquerda tem hoje com o que eles tinham 40 anos atrás. Não dá para comparar. Ou seja, quando dominaram o espaço, isso serviu para eles como uma autorização para uma indolência intelectual completa e para, vamos dizer, a infestação geral de uma espécie de populismo irracionalista que, dentro até de uma tradição marxista mais antiga, seria considerado antes fascista do que comunista, né? Então, o que não quer dizer que esse diagnóstico seja certo. Quando nós vemos hoje que o ministro da Educação, que diz cabeçário em vez de cabeçalho, será substituído por outro que escreve Getúlio com LH, em que se trata de duas pessoas que têm posições altas no meio universitário, você vê que a situação passou, vamos dizer, do ridículo para o temível. Porque era ridículo no instante em que uma ou outra pessoa cometia esses erros e mostrava exibia o seu analfabetismo. Quando isto se espalhou por todo o meio universitário e se tornou, de certo modo, obrigatório, tá certo? Então você vê que esta ignorância e estupidez se transformou num poder, numa força física que ocupa realmente um espaço, determina as vidas de milhares de pessoas, cria ou desfaz carreiras, etc, etc. E você vê que você não tem meio de você quebrar isso aqui. Então esta ideia de que alguns têm ideia, não, mas eu vou entrar lá, eu vou ficar quietinho, eu vou galgando posições lá dentro, depois vou exercer uma influência. Isto é perda de tempo. Isso, vamos dizer, é total ilusão. Só é veja, só seria possível obter algum resultado eficiente num esforço de mutação do estado de coisa nas universidades se houvesse uma ocupação de espaço coletiva, como o pessoal, vamos dizer, do Partido Comunista fez a partir dos anos 60. Então, não era um indivíduo que entrava lá para fazer uma carreira e ficar isolado no meio de 50. Não, entrava os 50 de uma vez. E isto, meu filho, eu não vou planejar isso aqui. Isto aqui não é um movimento político. Eu não vou treinar vocês para fazer para ocupação de espaços. Nós temos mais o que fazer. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer é criar estruturas fora da universidade. E estruturas que se sobreponham a ela com vamos dizer, o poder e a autoridade, quem sabe. Tá entendendo? Então, Nós não somos sequer os primeiros a fazer isto. Se você pegar a história do Instituto Brasileiro de Filosofia, fundado pelo Miguel Reale, você vai ver que esse instituto, por si, ele produziu mais e melhores resultados do que o ensino em todas as universidades brasileiras. Praticamente tudo que era significativo em matéria de pensamento brasileiro, exceto o Mário Ferreira, foi parar nas revistas do instituto. E você não tem uma revista, a revista que foi publicada durante 40 anos, né? E você não tem uma revista de uma única universidade que tenha durado tanto e que tenha publicado tanta coisa boa. Tá certo? Então, praticamente, o que havia de positivo, de criador no ambiente filosófico brasileiro, foi parar no Instituto Brasileiro de Filosofia, foi parar nos congressos do Instituto Brasileiro de Filosofia, ou foi parar também na Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos, que existe ainda. Né? Então, são essas as instituições que expressavam a filosofia brasileira, não as universidades. Não tem nenhuma universidade que possa se gabar de ter feito um trabalho como esse. Então, já que isso já é uma tradição da filosofia brasileira, nós temos que sedimentar essa tradição. E temos que não depender das universidades em nada. Quer dizer, sinceramente, eu me recuso, até por uma questão de honra pessoal, a confrontar o meu trabalho com pessoas como o Dr. Emir Sader, né, que é professor titular de filosofia de uma universidade e agora vai ser o ministro da Educação. E se nós aceitamos esse jogo, né, então, de fato, nós estamos perdendo todo o contato com a nossa consciência efetiva. Nós estamos, vamos dizer, trocando o nosso eu verdadeiro por um papel social. E isso aí é absolutamente incompatível com o exercício da filosofia. Mas acontece que a filosofia, a palavra filosofia, neste contexto, tem um significado ambíguo. E esta ambiguidade é o que aparece aqui neste texto do Gustavo Bueno, que agora eu vou ler e comentar para vocês. Gustavo Bueno não é assim, um grande filósofo que eu aprecio especialmente, mas esse trecho é útil para nós. Há também alguns artigos que o Julián Maria escreveu sobre o mesmo assunto, que são até melhores, mas esse aqui condensa melhor a coisa, então eu escolhi esse aqui. Que por acaso veio parar na minha mão por uma indicação do Leonardo Penitente. Ele me mandou um link de uma página espanhola, e tinha exatamente esse texto aqui. Falei, bom, então os artigos do Julián Maria são muito compridos, mas esse aqui condensou o negócio. Ele diz, em todo caso, será preciso constatar que em muito pouco tempo o processo de institucionalização da filosofia, iniciado pela Academia Platônica, foi estendendo-se em ritmo constante. Tudo sucedeu como se o próprio poder político houvesse atendido à irônica proposta de Sócrates. Em Alexandria, em Roma, no Império do Oriente, sem prejuízo do parênteses aberto por Justiniano, e desde logo no âmbito da Igreja Católica ou do Islã, a filosofia foi institucionalizando-se em formas cada vez mais rígidas como filosofia escolástica. Dito de outro modo, chegou-se à situação de uma filosofia administrada pelas instituições privadas, pelas instituições públicas ou pelas eclesiásticas. Diferentemente da filosofia espontânea e, por assim dizer, arbitrária ou assistemática, forma própria do filosofar mundano, a partir da política, da ciência, da medicina, do exercício da advocacia, etc., a filosofia foi submetida a uma organização sistemática, a uma programação, a uma ratio studiorum, que não teríamos, tampouco, por que desqualificar a priori desde o ponto de vista filosófico. Pelo contrário, a filosofia administrada, como resultado de uma dialética própria, terá contribuído decisivamente para que se alcançasse o rigor e a precisão nas análises das ideias que a história trouxe até nós e que são inalcançáveis em sua vida mundana. Mas, simultaneamente, a tendência da filosofia administrada a isolar-se da filosofia mundana do presente, que é sempre a sua fonte, e a tendência a recolher-se aos interesses, a, como é que se diz, a apegar-se aos interesses da administração que a incorporou a seus fins próprios, orientará sua evolução em direção a formas anquilosadas e a converterá em veículo meramente ideológico, ainda quando tampouco se reduza de modo algum a esse serviço. Não se pode esquecer que essa série de grandes filósofos, que são considerados habitualmente como os fundadores da filosofia moderna, Francis Bacon, Descartes, Spinoza, Leibniz, etc., atuaram à margem da filosofia administrada, concretamente à margem da universidade. Nem Bacon, nem Descartes, nem Spinoza, nem Leibniz foram filósofos universitários. Então, eu acho que exagero no começo aqui deste texto, porque, quer dizer, a Academia Platônica não era um órgão que estivesse ligado ao Estado e nem a alguma entidade fora dela mesma. Ela era uma entidade autônoma. A Academia Platônica mais se parecia com o Instituto Olavo de Carvalho do que com a USP. Tá certo? Apenas um grupo de pessoas interessadas. Tá certo? Dentro do contexto político-social grego, a academia não exercia nenhuma função estatal, religiosa, etc., etc. Era como se fosse um clube de pessoas que estão interessadas na busca do conhecimento e que acreditam que ali o mestre que está à disposição, Platão, era o sujeito adequado para lhes abrir esse caminho. De qualquer modo, você vê ali um princípio de organização. Esse princípio de organização também se observa depois no Liceu Aristotélico, tá certo? O qual também não tinha nenhuma função político-social determinada. Porém, alguns séculos depois, a Igreja Católica assume a função de dirigir o ensino da filosofia. Tá certo? Por quê? Isso acontece pelo simples fato de que o desenvolvimento da teologia católica teve de se expressar mediante termos que ela colhia da filosofia grega. Ou seja, os teólogos católicos não tinham uma terminologia própria, não tinham um corpo de conceitos pronto, tá certo? No qual traduzir, vamos dizer, em teses explícitas, o conteúdo que podiam discernir no texto da Revelação. Então tiveram que apelar àquele arsenal filosófico grego, e isto trazia naturalmente ao primeiro plano do interesse geral as relações entre teologia e filosofia. Tá certo? Então, mas notem bem que as universidades medievais não se formaram assim. As universidades medievais se formaram exatamente como a Academia Platônica. Era como se fossem, vamos dizer, grupos de aficionados que chamavam então professores, né, pegavam os professores mais ilustres da época e os contratavam para vir viver na cidade. Como era financiada a universidade? Era financiada através das livres contribuições da sociedade. Não só o trabalho da universidade, quer dizer, o salário dos professores, era financiado através dessas contribuições que não esperavam receber absolutamente nada em troca. Então, hoje isso nos parece incrível. Não só o salário dos professores era tirado daí, mas também a subsistência dos alunos estrangeiros, que eram, eu acredito que eram 80%. Quer dizer, se você pegasse para a universidade, somente uns 15 a 20% eram estudantes locais. Os outros vinham do exterior e tinham que sobreviver de algum modo. Então era normal que o indivíduo chegando na cidade procurasse as pessoas ricas e pedisse a sua contribuição para mantê-lo ali. Então, isso quer dizer que as universidades não surgem como criações de uma burocracia administrativa prévia, mas ao contrário, aos poucos elas vão se incorporando em duas estruturas diferentes, o governo civil e a igreja. Então, seguindo-se depois uma longa disputa entre o papado e os governos locais para ver quem ia mandar nas universidades. Porém, essa disputa só surge a partir do momento em que o acúmulo de estudantes nas cidades faz da universidade um centro de agitação política. Então, o simples fato de você ter num lugar 2, 2.000, 3.000, 4.000 estudantes, produz ali uma massa barulhenta, difícil de governar, tá certo? E que, pelo seu próprio número e pela sua habilidade, né, intelectual e verbal, acaba desempenhando um papel qualquer na política local. Esse papel inicialmente é autônomo, quer dizer, as universidades são focos de atividade política própria. Não estão servindo a ninguém, eles são um interesse, um grupo de interesses específico. Né? Chama a palavra universitas inicialmente não tem o sentido de universitas literarum et scientiarum, quer dizer, a universalidade das ciências da letra, mas é a universalidade dos professores e alunos, é a corporação. Então, a universidade, junto com outras corporações que existiam, como, por exemplo, tinha a corporação dos sapateiros, a corporação dos construtores, a corporação dos comerciantes, etc., etc., surge esta corporação dos professores e alunos, que representa, então, vamos dizer, um grupo de interesses próprio, que não se identifica com o interesse de nenhuma autoridade externa. Na medida em que o papado os governos locais percebem isso, então, evidentemente, é natural que tentassem, vamos dizer, usar esta nova força política em seu próprio favor. E daí começa, vamos dizer, a institucionalização das universidades. A partir desse momento, surge o seguinte problema, que não está muito bem explicitado aqui, que é o problema da ratio studiorum, quer dizer, a ordem dos estudos. A ordem dos estudos, que acaba se consagrando nas universidades, não surge pronta, evidentemente. Ela é resultado de uma longa experiência prática. Seria a divisão em disciplinas, a ordem, a sequência dos estudos, a sequência das exigências que se deviam fazer, a sequência, vamos dizer, de provas a que as pessoas eram submetidas para testar o seu conhecimento, né, que vamos dizer que iam desde exercícios escolares até as chamadas questões disputadas, né, que eram assim, um momento em que um professor, no topo da sua carreira, ele se colocava diante de toda a corporação, professores e alunos, para responder qualquer pergunta que lhes fizesse. Então, isso aí era o desafio máximo. Né? Então, tudo isso não apareceu pronto, foi se formando aos poucos. Eu não sei se a formação da ratio studiorum deve algo ao processo de institucionalização da universidade, ou se foi um processo autônomo, né, criado pela própria dialética interna dos estudos, que depois foi absorvida por uma administração. Quer dizer, eu não sou capaz de afirmar neste momento se a existência de uma ratio studiorum é uma expressão do fenômeno filosofia administrada, ou se é uma coisa independente que depois foi absorvida pela filosofia administrada. Então, talvez Gustavo Bueno esteja exagerando ao dizer que o fenômeno da filosofia administrada representou algum avanço porque favoreceu a formação da ratio studiorum e, diz ele, contribuiu decisivamente para alcançar o rigor e a precisão nas análises das ideias que a história nos entregou. Quando você observa ali o ensino da filosofia na universidade medieval, você vê que a organização mental a que eles chegaram era, de fato, prodigiosa e era uma organização coletiva. Quer dizer, aquilo que um estava entendendo, todo mundo precisava entender e entender mais ou menos nos mesmos termos e eliminar o mais possível a ambiguidade, a obscuridade em todas as discussões filosóficas. Né? Você vê que a prática medieval das disputas, né, onde dois alunos eram designados para defender duas posições antagônicas, duas hipóteses antagônicas, né, que não eram necessariamente as da sua preferência. Se você acreditava numa coisa, você podia ser convidado a defender a tese contrária. Tá certo? Nessas disputas, o aluno era obrigado, em primeiro lugar, a expressar de novo o argumento adversário com a maior clareza possível. Em seguida, ele passava a dividir esse argumento nas suas partes constitutivas e nas suas conexões. E captar, portanto, vamos dizer, a ordem, a estrutura, desde as premissas até as consequências. Em seguida, ele dizia qual das partes ele ia contestar. Se ia contestar todas elas, se ia contestar uma premissa, se ia contestar uma consequência, etc, etc. E em seguida procedia-se à contestação. O cara que respondia tem que fazer a mesma coisa de novo com ele. Então, basta isso para você ver que a exigência, vamos dizer, de inteligibilidade era levada ali ao máximo. Tá certo? A sutileza das distinções a que os escolásticos chegavam quase torna os seus textos ilegíveis para o estudante de hoje. Porque são de uma meticulosidade que, quer dizer, a filosofia atual desconhece. E, mais ainda, embora a terminologia escolástica seja bastante carregada, bastante pesada, não tem um termo ali que não esteja criticamente elaborado. Então, não tem nenhum termo ali que você tenha que entender, por assim dizer, poeticamente, pela impressão de significado. Por exemplo, hoje em dia, quando você lê Heidegger, né, tem um monte de expressões que são poéticas, você não sabe exatamente o que ele está querendo dizer, ou quando você lê Nietzsche também, tá certo? Então, isto não existia na filosofia escolástica. Todos os conceitos, e também você não tem ali, quase não tem termos que são de definição meramente convencional. Quer dizer, cada termo expressa um conceito que foi criticamente elaborado desde as suas primeiras impressões até a sua forma lógica final. Tá certo? Então, é difícil você penetrar no universo escolástico, porque é assim, ou você domina tudo ou não domina nada. Quer dizer, um simples termo, cada termo tem toda uma história, certo? E participar dessa história, participar da elaboração crítica, era o que os camaradas faziam ali. Então, neste primeiro exemplo, então, de filosofia administrada, que se encontra na história, que é justamente a filosofia escolástica, de início, isso trouxe, de fato, uma contribuição formidável para a filosofia, sobretudo no sentido do esclarecimento crítico. Quer dizer, os escolásticos são os grandes esclarecedores críticos que houve na história. Não deixavam passar nada, não passavam passar ambiguidade, confusão, falando, não tem, isso aí não é possível. E eles conseguiam fazer isso por quê? Porque eram muitas pessoas. Você, quando tinha uma ideia, você apresentava para uma congregação de especialistas, congregação de estudiosos, que estavam todos adestradíssimos na filosofia de Aristóteles, na lógica, na semântica, etc, etc, etc. E que, certamente, iam exprimir você até que você se explicasse até os últimos detalhes. Então você vê aqui, às vezes, o esclarecimento de um simples conceito pode levar 100 páginas, 200 páginas. Isso para eles era brincadeira. Então ali aconteceu de fato isso que diz o Gustavo Bueno. Quer dizer, houve uma contribuição decisiva para que se alcançasse o rigor e a precisão nas análises das ideias que a história nos entregou. Tá certo? Então, é na escolástica que você vê, pela primeira vez, vamos dizer, o império da técnica filosófica. Nós não podemos dizer que existia uma técnica filosófica elaborada antes disso. Nós vemos, vamos dizer, o começo dela em Platão e Aristóteles, mas como de Aristóteles só nos sobraram os rascunhos de aula e nós não sabemos como ele elaborava aquilo nas aulas mesmo, quer dizer, todo o texto de Aristóteles é um resumo compactado, né? Então, nós não sabemos como que ele procedia isso na aula. Provavelmente, ele ia muito além do que estava nos escritos. Certo? Então, embora os princípios da técnica filosófica tenham sido lançados por Aristóteles, ela só alcança mesmo uma existência plena justamente na escolástica. Porém, É incrível você ver como a fase criadora, a fase onde a escolástica mostrou, de fato, um poder, foi de curta duração. Praticamente, isso aí é só o século XIII. Depois, à medida que, justamente, que as universidades se tornam, vão se integrando na administração ou da igreja ou dos governos locais, em que os letrados, os indivíduos formados pela universidade vão adquirindo funções ou eclesiásticas ou burocráticas, tá certo? Então, a necessidade prática a que todo o ensino passa a atender faz com que naturalmente haja um recuo do senso crítico e a condensação do ensino, vamos dizer, em fórmulas de fácil transmissão. Porque, evidentemente, se você não tem todo o tempo do mundo para você dedicar ao esclarecimento crítico dos conceitos, mas você precisa rapidamente ter uma doutrina pronta que possa orientá-lo na prática, ou que você possa repetir para os outros, então tudo tende a se condensar, vamos dizer, em fórmulas prontas, que gradativamente vão perdendo sentido. Perdendo sentido quer dizer que os indivíduos que transmitiam aquilo já não tinham noção de todo o trabalho crítico que tinha sido feito para chegar àquele ponto. Então, recebiam as doutrinas mais ou menos prontas e não precisavam entendê-las em profundidade, bastava que repetisse as coisas dentro de uma fórmula que fosse considerada socialmente aceitável pela corporação. Então, é justamente aí que você vê o fenômeno da impressão que René Descartes teve ao aprender a filosofia escolástica e já no século XVII, né, 4 séculos depois, no Colégio de La Flèche, onde ele aprendeu a escolástica com os jesuítas, ele tinha a impressão de que eles estavam dizendo coisas vazias e de que eles mesmo não entendiam o que estavam dizendo. E, de fato, ele tinha razão, né? Porque o trabalho criativo, vamos dizer, do esclarecimento crítico já tinha acabado. E você tinha ali uma série de fórmulas prontas que podiam ser passadas de geração em geração. Na Península Ibérica, a força criadora da escolástica dura mais algum tempo. Ela chega, na verdade, chega até o século XVIII. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer, o intercâmbio criador entre a Península Ibérica e os outros países tinha cessado. Quer dizer, os outros países aderiram rapidamente às novas modas filosóficas, do cartesianismo, spinozianismo, leibnizianismo, etc., etc., e perderam interesse no mundo escolástico, né? Enquanto, vamos dizer, as técnicas escolásticas continuavam sendo cultivadas na Península Ibérica, a qual, para completar o negócio, tinha entrado, vamos dizer, num período de decadência econômico-política formidável a partir da destruição da Grande Armada, quando o rei Felipe manda a frota espanhola atacar a Inglaterra, e a frota é destruída meio caminho por uma tempestade. Então, a partir daí, a Espanha e Portugal começam a cair vertiginosamente, não tinham mais poder político. E a produção intelectual dos escolásticos aí simplesmente não teve comunicação com o resto da Europa. Eles já estavam falando em duas linguagens diferentes. Não é necessário dizer que no resto da Europa, onde houve, vamos dizer, o ingresso das novas modas filosóficas, houve uma perda formidável da técnica de esclarecimento crítico. Quando você pega a filosofia de Descartes, de Spinoza, etc., você tem uma multidão de conceitos, vamos dizer, que são termos que expressam apenas expressões e nos quais não houve nenhum esclarecimento crítico. Então, se torna, vamos dizer, é uma filosofia que traz muitas novidades, que, de certo modo, desbrava novos continentes, aborda novos assuntos, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma filosofia tosca, onde você vê praticamente todos os filósofos da modernidade, com exceção de Leibniz, manejarem conceitos que eles mesmos não entendem. Por exemplo, quando você lê ali as famosas provas da existência de Deus dadas por Descartes, em que ele prova Deus, né, a partir da noção do eu que se conhece a si mesmo, ele não tem a menor ideia, mas em nenhum momento ele revela o menor sinal de perceber que esse Deus, como perfeição infinita, que ele deduz da autoconsciência do eu, não tem como ser ao mesmo tempo o Deus criador da matéria. Porque é somente uma ideia de perfeição. Então, isso aí é uma coisa que qualquer escolástico perceberia na primeira. Diria assim, olha, você, meu filho, você provou que Deus é infinito e perfeito. Agora, você não provou que ele criou nada. Esse Deus que você disse aí não tem nada a ver com o mundo da matéria. Então, é como se diz, o Deus Descartes já não é um Deus criador, é apenas um Deus perfeito. Porém, e mais ainda, esse Deus passa a ser uma função do eu consciente de si mesmo. Então, daí, para você julgar que Deus é uma criação do eu, é só um passo. Tá certo? Então, é uma consequência, talvez, não sei se é desejado ou indesejado por Descartes. Hoje, depois de ler o livro do Maxime Leroy, eu começo a achar que foi desejado. Começo a achar que ele tramou a coisa. Mas eu não posso provar isso ainda. Na foto, ainda tem que ir. Muita água vai decorrer nesse negócio. Então, é nesse ponto que Friedrich Schelling diz que na entrada da modernidade a filosofia baixou para um nível pueril. O nível pueril se verifica, por exemplo, né, quando Newton cria a noção de espaço absoluto e tempo absoluto. O espaço absoluto é o espaço sem coisas dentro. E o tempo absoluto é a pura duração, é o puro transcurso sem acontecimentos. Mas qualquer principiante escolástico perceberia o seguinte, fala, olha, o espaço não é outra coisa senão a possibilidade dos corpos. Se não há corpos dentro, então o espaço é apenas uma possibilidade abstrata e não um ente real. Quer dizer, qualquer um perceberia que Newton está confundindo o espaço com o conceito de espaço. E que ele atribui ao conceito de espaço as propriedades do espaço real. E seria, para qualquer estudante escolástico, seria uma coisa óbvia. Do mesmo modo, né, o tempo é a ordem da sucessão. Se nada sucede, não faz sentido falar em tempo. Não é isso? Então, no entanto, Newton cria esses dois conceitos e baseia neles todo o universo, né, da sua teoria do cosmos. Tá certo? Então, isso quer dizer que esta teoria do cosmos não tem o alcance de um conhecimento da realidade, mas de um sistema de medidas que funcionam. Quer dizer, ainda que todas as medidas estejam certas, você não tem noção da qual é a conexão entre este sistema e a realidade do objeto do qual você está falando. Então, e aí passa a acontecer outra coisa. Mais tarde, quando Kant ler Newton, ele estará absolutamente persuadido de que aquilo é uma coisa muito importante e valiosa, mas ele sabe que o sistema de medições exatas das aparências não é um conhecimento da realidade efetiva. Lembra-se do verbo grego que eu mencionei, que é você conhecer um objeto, vamos dizer, no seu processo interior, quer dizer, na sua estrutura dinâmica. E dessa estrutura dinâmica, então, você apreende a forma inteligível do objeto e você tem a certeza absoluta que está lidando com alguma coisa real. Isto é uma coisa. Agora, você pegar fenômenos, quer dizer, são diferentes aparências, medi-los e estabelecer a relação matemática entre diferentes fenômenos não é propriamente um conhecimento. É uma técnica de você se orientar no meio das aparências. Ou seja, o mundo newtoniano é um mundo que nos ensina o que nós podemos fazer dentro do jogo de aparências do universo físico. Mas não nos diz nada a respeito da constituição do próprio universo físico. Então, é aí que Kant vai perceber, e ele mesmo vai legitimar, o fenomenismo. A ciência não estuda fatos nem coisas, estuda fenômenos, estuda aparências. E é claro que o aumento progressivo, quer dizer, da precisão na medida das aparências, jamais nos dirá o que quer que seja sobre nenhum objeto real. Mas, ao mesmo tempo, aumentará a nossa capacidade de ação sobre essas aparências. Por exemplo, o fato de você ser capaz de você serrar uma árvore e fazer com ela uma cadeira não implica que você saiba o que é uma árvore e de onde ela se originou. E do mesmo modo, todo o gigantesco progresso da técnica que se observa a partir daí, todo ele é assim, quer dizer, aumenta a nossa capacidade de ação sobre o sistema das aparências. Mas se afasta formidavelmente da pergunta quid, o que é? Então, isso quer dizer que a própria eficácia do processo técnico às vezes serve como um véu que encobre a realidade das coisas. Porque mais facilmente você é capaz de transformá-las em outras coisas do que você compreender o processo interno delas. Está entendendo? Isso também significa que, dentro da nova abordagem, vamos dizer, o significado que os entes possam ter dentro da realidade total já deixa de ser um objeto de atenção. Então, é como se na entrada da modernidade, vamos dizer, o eixo de atenção tivesse mudado completamente. Antes se via, vamos dizer, o cosmos como um cenário dentro do qual o ser humano vivia e que o ser humano tinha que compreender de algum modo. E o compreender significava conectar os vários níveis de realidade, desde o mais baixo e imediato até o mais remoto e abrangente. De certo modo, então, era um esforço de ler a intencionalidade divina por trás de toda a criação. Esta ideia, esta frase que eu acabei de usar, de ler a intencionalidade divina por trás das coisas, ainda é usada pelos pioneiros da ciência moderna, Newton, Galileu, etc., etc. Mas ela tem um significado diminuído. Galileu, por exemplo, entende que compreender a intencionalidade divina significa compreender a regra matemática que está por trás do funcionamento das coisas. E essa regra matemática não é senão, vamos dizer, uma constância repetitiva. Os fenômenos se dão sempre desta maneira e podemos calculá-los com antecedência. De o que isso tem a ver com o conhecimento do que as coisas são? Resposta: nada. Então, mas também é evidente que a ciência assim concebida, e note bem, ela vem de fora da universidade, como isso explica o Bueno. Os grandes fundadores da ciência moderna não são, de fato, professores universitários, são estudiosos independentes. Alguns conseguem algum lugar dentro da universidade, como é o caso de Galileu, mas ele se dá muito mal lá, né? Tá certo? Então você vê que mesmo ele sendo um professor universitário, ele não participava da mentalidade geral dominante. Ele estava trazendo uma coisa completamente diversa. Então, acontece que esta nova ciência propicia o advento de um novo tipo de filosofia administrada. Completamente diferente da filosofia escolástica. E, mais ainda, este novo modelo de filosofia administrada integra o ensino universitário da filosofia em duas estruturas totalmente externas. Um, a indústria, né? E dois, os governos. Então, a universidade passa a ser a fornecedora de mão de obra altamente qualificada para a administração pública e para a indústria. E, naturalmente, o novo critério de importância de validação dos conceitos reflete, então, os interesses, os objetivos dessas duas novas colunas do poder que modelavam o ensino universitário. Nós podemos ver que, por exemplo, a integração do ensino filosófico na política acontece mais claramente na Alemanha, sobretudo durante o período do idealismo romântico, quando o professor universitário alemão tem um estatuto como de ministro de Estado. Ele está diretamente sob, vamos dizer, a proteção, vamos dizer, do governo. Então, o cargo de professor universitário é um cargo na burocracia estatal, é um cargo de altíssimo nível, porque se esperava, sobretudo, que o professor universitário fosse, vamos dizer, o legitimador intelectual do Estado alemão. Você vê que em Hegel isso chega, vamos dizer, ao suprassumo, onde ele coloca a forma do Estado germânico como sendo a maior das criações da humanidade. Quer dizer, milênios de civilização culminam, né, na criação do Estado germânico. Quando a filosofia se transforma num instrumento da revolução em seguida, ela ainda está dentro da mesma clave. Porque não quer dizer que a filosofia se tornou independente do poder político. Não, ela está refletindo a mutação interna do poder político. Ou seja, é um outro grupo que está fora do Estado, mas que pretende tomar posse dele, e que se utiliza, então, da filosofia como instrumento para a sua conquista do poder político. Na mesma medida, sobretudo, vamos dizer, na Inglaterra, você vê mais a submissão do ensino universitário da filosofia às necessidades da indústria e da economia, e menos do poder político. São duas evoluções paralelas do ensino da filosofia na Inglaterra e na Alemanha. Mas, então, são duas formas novas da filosofia administrada. A filosofia administrada chega, vamos dizer, ao seu auge na União Soviética, onde todo o ensino da filosofia em todas as universidades se integra no Partido Comunista e no Estado Soviético, e onde existe uma doutrina estatal que tem que ser ensinada ortodoxamente, vamos dizer, a todos os estudantes de filosofia. São milhões de pessoas. E mais ainda, esta filosofia estatal não orienta só os estudantes de filosofia, não. Ela orienta todos os setores do conhecimento. Quer dizer que a interpretação marxista do universo, da história universal, da vida política, etc., etc., ela prevalecia não só nas faculdades de filosofia, mas nas faculdades de letras, nas faculdades de direito, nas faculdades de ciência. A ciência também, quer dizer, a própria a ciência natural tinha também que se expor dentro dos cânones do marxismo, o que, é claro, provoca, então, alguns desastres científicos formidáveis, como a famosa genética de Lysenko, né, que foi oficialmente aprovada por ser marxista, mas que era totalmente furada. Não é isso? Com o tempo, a genética de Mendel ganhou a parada, e se provou que tudo aquilo estava furado, tá certo? E a aplicação das regras da genética de Lysenko na agricultura soviética deu um desastre econômico fora do comum. Um processo similar acontece na China, onde a apropriação da filosofia pela administração chega a produzir, como Mao Tse-tung, o que eles chamaram de revolução cultural. A palavra revolução cultural tem um sentido na China e tem outro sentido quando usamos no contexto gramsciano. A revolução cultural maoísta, né, é uma coisa que se fez depois da tomada do poder. A Páscoa da Revolução Gramsciana é uma preparação para a tomada do poder. Então tem sentido completamente diferente, né? Se a Revolução Cultural Gramsciana é um processo pacífico e quase imperceptível, quase anestésico de ocupação de espaços, a Revolução Cultural Maoísta é a destruição total e violenta da cultura anterior pela atividade organizada da militância. Militância que era colhida sobretudo entre os jovens, quer dizer, as grandes cretinices da história sempre são feitas pelos jovens, né? Você não vai ver, né, velhinhos aí incendiando universidades, matando professores. Não, velhinho não faz isso. Quem faz isso é moleque de 16, 17, 18 anos, né? Então, organizaram lá as brigadas de revolucionários culturais e prenderam, mataram ou marginalizaram completamente todos os intelectuais que tinham sobrado do antigo regime, mas não só os que tinham sobrado do antigo regime, os que tinham sobrado da primeira geração de revolucionários, que agora eram considerados não suficientemente revolucionários e denunciados então como inimigos do Estado chinês, e inimigos da revolução e inimigos do povo. Tá certo? Ao mesmo tempo, no Ocidente, se observa que uma boa parte das universidades se integra, então, dentro do aparato econômico industrial. Qual parte da universidade? Todas as faculdades de ciências. Então, naturalmente, a investigação científica se torna, vamos dizer, o elemento fundamental para o progresso econômico e industrial. Então, as grandes fortunas, né, os bancos, os grandes industriais, etc., financiam a pesquisa científica e esperam que ela dê resultados economicamente vantajosos. Tá certo? Outra parte reflete a apropriação do ensino da filosofia pelo poder político, que pode ser ou o poder estatal ou o poder revolucionário. Às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Onde o Estado está fomentando uma mutação revolucionária da sociedade, então ele vai se utilizar das faculdades de filosofia como elemento para disseminar as suas concepções por toda a sociedade. Então, nós podemos dizer que hoje, praticamente toda a atividade filosófica do mundo faz parte dessa filosofia administrada. Em alguns lugares, por uma feliz coincidência, foi possível preservar algo das etapas anteriores, inclusive escolásticas, e fazer com que a atividade filosófica continuasse refletindo algo dos intuitos originários dos fundadores da filosofia. Ou seja, embora a ideia da filosofia administrada se impusesse quase que universalmente, não foi em todo lugar que ela sufocou o impulso originário da filosofia e submeteu a filosofia a outros critérios e valores. Sempre sobrou alguma coisa, né? Tem que sobrar de algum modo, porque senão a filosofia perde gás, né? E se condensa numa espécie de subescolástica, né, marxista ou subescolástica positivista, alguma coisa assim. Na França houve um esforço enorme para transformar o ensino da filosofia num órgão de uma administração inspirada positivisticamente. Tá certo? E, por outro lado, você vê que a Igreja, quando inicia com o Leão XIII o movimento neoescolástico, ela também está opondo uma filosofia administrada a outra filosofia administrada. Não é isso? Com, vamos dizer, a diferença de que a neoescolástica, como se inspirava, vamos dizer, numa filosofia anterior que ainda tinha, vamos dizer, um vigor intelectual formidável, ela padece menos de limitações externas. Você vai ver que em nenhum momento o movimento, vamos dizer, a Igreja policia muito os filósofos neoescolásticos. E dentro deles você vê uma variedade imensa, tá certo, de posições, que inclusive se reflete, né, dizer, politicamente, vamos dizer que dos filósofos escolásticos, o que alcançou maior popularidade, neo-escolástico, o que alcançou maior popularidade foi Jacques Maritain, que foi, vamos dizer, um dos mentores do Concílio Vaticano II e de toda a revolução interna, né, que terminou por, quase praticamente por liquidar a igreja. Quer dizer, isso sai do movimento neo-escolástico e por aí você imagina, você pode avaliar como esse movimento não foi propriamente controlado pela igreja. Foi inspirado pela igreja. Leão XIII faz um apelo, né, a que as pessoas voltem a estudar Santo Tomás de Aquino, Dan Scott, os escolásticos todos, e eles atendem ao apelo. Tá certo? Mas, embora se trate de uma filosofia administrada, ela foi administrada, mas não dirigida. Então, há uma série de pontos de convergência entre os vários filósofos escolásticos, mas a variedade de orientações pode ser, vamos dizer, avaliada. Por exemplo, se você comparar, sei lá, você pega o Garrigou Lagrange e o Maritain, você vê que eles estão indo em direções completamente diferentes. No final da vida, o Maritain chega a enunciar teses que já são francamente heréticas. Por exemplo, a Igreja Católica tem uma doutrina de que no final dos tempos os judeus se converterão à Igreja Católica e serão, vamos dizer, de certo modo, salvadores da Igreja Católica. Então os judeus têm uma missão providencial. Então, por isto mesmo, é que o Papa, eu creio que Bonifácio VIII, atribuiu aos católicos o dever de proteger os judeus, né? Embora tivesse dentro da Igreja Católica muito camarada que era também contra os judeus. Então, dentro da Igreja sempre teve essas duas correntes, teve a pró-judaica e a anti-judaica. E o papado sempre esteve na pró-judaica, isso é importante entender. Quer dizer, as tendências antijudaicas eram pessoas menores. O papado foi o grande protetor dos judeus. Tanto que quando o judeu se encrencava no resto da Europa, onde ele corria? Corria para Roma, porque sabia que lá o Papa não deixava ninguém mexer nele. Então, né? O Maritain, ele, no entusiasmo pró-judaico dele, ele exagera e ele diz que os judeus são desde já membros do corpo de Cristo. É? Isso é evidentemente herético. É? Quer dizer, não é porque você tem que proteger os caras, porque você crê que eles têm uma missão providencial para o fim dos tempos, que você vai dizer que eles já são membros do corpo de Cristo e estão, portanto, estão salvos desde já. É? Isso aí é totalmente herético, não faz sentido. Quer dizer, você ter uma missão de proteger o cara não quer dizer que você está concordando com tudo que ele está dizendo, né? Então, quando você vê então, que tendências, vamos dizer, francamente revolucionárias e heréticas surgem dentro do movimento neoescolástico, ao passo que dentro do mesmo movimento florescem tendências conservadoras, tradicionalistas, etc., etc., então você entende que essa filosofia, que a filosofia administrada neoescolástica do século XX não foi tão administrada assim. Embora ela se, vamos dizer, materializasse em instituições e escolas e numa ratio studiorum, numa ordem de estudos que alcança, então, vamos dizer, no século XX, um nível de organização francamente maravilhoso. Né? Eu mesmo tive a sorte de me beneficiar disso quando eu estudei com o padre lá dos anos. Né? Então, por outro lado, você vê que na Áustria você tinha também uma filosofia administrada, não tão administrada. A mesma coisa acontece na Igreja Católica, acontece na Universidade Austríaca entre o fim do século XIX e a Segunda Guerra Mundial. Onde as universidades estavam diretamente colocada sob a proteção, vamos dizer, do Estado, os professores universitários eram funcionários do Estado, tá certo? E eram muito, muito bem tratados, tá certo? Mas o Estado austríaco interferia pouco no conteúdo do que estava sendo produzido. Então você vê uma imensa variedade da produção da Universidade Austríaca, que de certo modo ela fecunda todo o universo de fala alemã. Então, aí acontece um fenômeno muito, muito estranho. Quando a universidade administrada de estilo marxista começa a falhar, começa a mostrar sinais de debilidade, ainda se tenta renovar o potencial revolucionário das universidades pela absorção de outras correntes de pensamento que ou não eram marxistas, eram até antimarxistas, mas que tinham algum caráter explosivo, como, por exemplo, toda a filosofia de Nietzsche. E a filosofia de Heidegger também. Então, e também o estruturalismo, o desconstrucionismo, etc. Tudo isso tem origem externa ao marxismo, mas se incorpora perfeitamente ao espírito revolucionário. De modo que as universidades que estão integradas dentro do esforço revolucionário hoje já não têm uma unidade doutrinal identificável. Ao contrário, é um caos doutrinal, mas é um caos de elementos revolucionários, todos eles tendendo no sentido das revoluções. Isto também reflete a mudança de estratégia do movimento comunista internacional, que a partir dos anos 80, mas na verdade eu creio que antes, eu já vinha estar examinando isso desde muito antes, né? Desiste da ideia do bloco monolítico, desiste da ideia da unidade doutrinal e aceita um estado de caos, desde que seja um caos, como é que se diz, criativo e permanentemente explosivo, né? Graças a isso e graças a, vamos dizer, a vários processos de absorção do que o Gustavo Bueno chama de filosofia mundana, chama de filosofia mundana aquela que vem de fora da instituição. O processo também tá associado, vamos dizer, aos movimentos modernistas em literatura. Então, grande parte da filosofia mundana é absorvida para dentro do establishment e dissolve completamente, quer dizer, todos os critérios de esclarecimento crítico dos conceitos, e passa então a vigorar o caos total e o amadorismo obrigatório. Então, pessoas, por exemplo, que tiveram a sua formação intelectual na base de Heidegger e Nietzsche, tá certo? Nunca serão capazes de fazer esclarecimento crítico de nenhum conceito, porque Heidegger e Nietzsche vivem, tá certo, de criar névoas. Tá certo? Quer dizer, o próprio uso abusivo de procedimentos poéticos em filosofia, né, que há trechos de Heidegger e Nietzsche que são poeticamente maravilhosos, mas que você não vai saber nunca o que eles querem dizer, porque você pode interpretar de qualquer maneira. Tá certo? Isso aí, então, dissolve o senso de dever do esclarecimento crítico. Então funciona ao contrário do que está falando, do que está dizendo o Gustavo Bueno. Quer dizer, a filosofia administrada, ela incorpora os elementos caóticos da filosofia mundana e os utiliza para os seus próprios fins políticos. E esta impossibilidade do esclarecimento crítico, então, chega, vamos dizer, ao auge com o negócio do desconstrucionismo, onde já não há mais referência à realidade e onde, vamos dizer, a onipotência do discurso opera sem contestações. E nós chegamos, então, àquele, vamos dizer, a expressão última desse processo é o livro do Ernesto Laclau, a que eu me referi um tempo atrás, onde diz que o discurso... Opa, connection lost. Perdi aqui a conexão com... todos que estão assistindo, tenham um pouco de paciência, que eu perdi a conexão com o Instituto Olavo de Carvalho aqui. Deixa eu abrir isso aqui de novo. Pronto, está feito de novo. Então, se vocês se lembram, eu mencionei esse livro do Ernesto Laclau, que se chama Hegemonia e Estratégia Socialista, no qual ele diz que o discurso revolucionário cria retroativamente, né, as classes que ele vai representar. Nós vemos isso exemplificado no Brasil, né, no caso do PT. O PT surge como um partido de estudantes e socialites. Naquela época, todo mundo via, o pessoal pobre vota nos candidatos, vamos dizer, ou da direita, ou candidatos inócuos, e a elite pensante vota no PT. Então, naquela época, eles se gabavam de ser o partido das pessoas inteligentes e cultas, e os outros são o partido da massa ignorante e manipulada. A partir da ascensão, da vitória eleitoral do Lula em 2002, então, se cria o tal do Fome Zero, que, aliás, era um projeto do governo anterior, e espalhando verba pública por milhões de pessoas, se cria então a massa de interesses que agora estão vinculados ao destino do PT, do partido governante. Então, isso foi claramente uma aplicação do processo do Laclau. Quer dizer, o Partido Revolucionário não expressa necessariamente os interesses de uma classe pré-existente. Ele pode criar essa classe retroativamente, através do discurso e da propaganda. Então, quer dizer, aí todo e qualquer dever, né, de objetividade, de refletir a realidade e tal, já foi pro brejo, porque trata-se de criar realidades através do discurso, que é quase um processo hipnótico. Você não cria propriamente realidades, você cria impressões coletivas. Mas, então, por exemplo, a conexão entre o programa de um partido e os interesses, entre aspas, que ele deve representar, virou agora uma questão de mágica publicitária, e não a expressão do interesse objetivo. Então, quando chegamos nesse ponto, é evidente que a filosofia administrada atual, em todo o mundo e não só no Brasil, se torna inadequada para, vamos dizer, a expressão de um esforço filosófico real. Porque o benefício que poderíamos tirar da filosofia administrada consiste justamente no fato de que ela consegue reunir um grupo de estudiosos profissionais e criar um intercâmbio entre eles, e, portanto, consegue criar uma fiscalização crítica mútua que vai aprimorando os conceitos e criando, como dizer, a ratio studiorum, a ordem nos estudos. Claro que a aquisição dessa ordem nos estudos, e, portanto, a aquisição da técnica filosófica, é uma obrigação para nós. Mas acontece que hoje a filosofia administrada já não é assim. Ela já não tem mais rastro studiorum nenhum, a não ser aqueles elementos remanescentes que estão lá, mas que podem ser eliminados progressivamente nos próximos anos. Então, o que nós podemos absorver de rastro studiorum é o que nós podemos absorver de outras épocas. Quer dizer, a ordem de estudos que prevaleceu em certos momentos onde a filosofia administrada efetivamente ajudou a aprimorar a técnica filosófica, como acontece entre os escolares, como acontece no idealismo alemão, como acontece depois na escola fenomenológica, etc., etc. Tá certo? Ou como, vamos dizer, acontece hoje nesses pequenos círculos de estudiosos inspirados por grandes pensadores, criadores como Bernard Lonergan, Xavier Zubiri, Eric Voegelin, etc., mas que são exceções dentro do conjunto. Mas ainda continua existindo uma ratio studiorum na área do ensino filosófico que está ligada às ciências e, portanto, à economia e à indústria, que é justamente essa tradição da filosofia analítica, neopositivismo, etc., etc. Então, ali há efetivamente uma ratio studiorum, há uma consciência terminológica comum, tá certo? Mas o conjunto reflete a ideia de tomar as medições fenomênicas como se fosse a única realidade acessível a nós. Então, o conceito que essa gente tem de realidade, a realidade consiste de aparências fenomênicas medidas com exatidão, e fora disso não podemos conhecer mais nada. É claro que esta posição ela é autocontraditória, ela é absurda, mas como ela é sustentada no poder econômico e na indústria, então é difícil vencê-la, né? Porque ela expressa os interesses mais poderosos do momento. Veja, mesmo dentro do campo marxista, revolucionário, etc., etc., existe a necessidade da formação dos técnicos habilitados para trabalhar nos vários setores da pesquisa, da ciência, etc. Então, quer dizer, nem mesmo dentro de uma área marxista você pode desistir totalmente dos preconceitos positivistas que orientam o que hoje nós chamamos de ciência. Claro que eu já expliquei para vocês que o simples uso da palavra ciência para designar este modo específico de abordagem da realidade, que é o fenomenismo, é um abuso, isso é uma usurpação. Porque o fenomenismo, por um lado, ele se baseia na ideia de que nós nada podemos conhecer a não ser as relações entre fenômenos, entre aparências. Porém, por outro lado, as conclusões a que ele chega neste estudo das aparências, ele as impõe como se fossem traduções da própria realidade, né? E proíbe qualquer pergunta que vá além desse domínio. Uma das consequências disso é que, dentro desta área de ensino moldada pelo fenomenismo, os textos da filosofia antiga e medieval se tornam incompreensíveis. Então, daí uma certa tendência que surge nestes meios de apagar a história medieval e antiga e estudar os filósofos somente a partir de René Descartes ou Francis Bacon, como se tivesse surgido nada. Aqui nos Estados Unidos houve formalmente esta proposta. Não, nós não temos mais que ensinar o que veio antes. A filosofia começa ali com Descartes, Bacon, etc., etc. Então, é claro que aí há uma perda completa da perspectiva histórica e a imposição de uma impossibilidade de entender o processo histórico. Muito bem. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Aqui nós temos várias perguntas, mas antes de entrar nas perguntas, eu queria complementar alguma coisa a respeito do que dissemos na primeira aula. Ver, o senso da forma literária é uma coisa absolutamente indispensável para o pensamento filosófico. Em primeiro lugar, porque sem o senso da forma estética, você não vai ter jamais o senso da forma lógica e muito menos o senso da forma ontológica dos seres. Isso aí pode tirar o cavalo da chuva que você não consegue. A gente vê quando as pessoas perdem, por exemplo, o simples sentido do ouvido, literário. Quer dizer, eles não sabem mais perceber se uma frase soa bem ou soa mal, se aquilo está de bom gosto ou mau gosto. Quando perde isto, quer dizer, todas as faculdades superiores da inteligência estão afetadas, todas elas. Em segundo lugar, é somente uma longa prática das letras humanas que permite um dia você perceber o que há de específico nas letras divinas. Muita pessoa acha, não, eu não vou ler literatura, porque isso é uma coisa mundana, eu vou só ler a Bíblia, etc, etc. Olha, o discurso divino ele tem algumas propriedades muito específicas que você só capta se você tiver realmente o senso das letras humanas. Elas se revelam pouco a pouco, certo? E abrem para você um universo que vai tão infinitamente além de tudo, que todas as suas preocupações literárias. Mas você só pega isso se você tiver as preocupações literárias em primeiro lugar. Então, como dizia São Tomás de Aquino, nós escrevemos com palavras. Deus escreve com palavras e coisas, e fatos. Então, quer dizer que o alcance da escritura sagrada vai muito além do aspecto literário dela, na precisa medida em que aquilo não é apenas uma coisa que foi dita por alguém para alguém. Aquilo é algo que está acontecendo realmente. Que não só aconteceu historicamente, mas que volta a acontecer inúmeras vezes, tá certo? Não só na alma do crente, mas no mundo exterior. Por exemplo, você pode fazer uma experiência, você pega um verso qualquer da literatura, né, e experimenta repeti-lo milhões de vezes na sua cabeça para você ver o que acontece. Acontece que aquilo pode modificar você um pouquinho, pode te persuadir de alguma coisa, ou desenvolver um hábito em você. Tá certo? Mas coisas como a prece perpétua da Igreja Ortodoxa provocam modificações que vão muito além de você. Provoca modificação no meio ambiente, no meio social, coisa que você transcende infinitamente a sua capacidade de ação e a capacidade de ação do escritor. Tá certo? Então, uma coisa, vamos dizer, é tudo aquilo que você pode apreender da leitura. Mas, de algum modo, a escritura sagrada não é objeto de leitura, ela é uma outra coisa. Ela te leva para uma outra dimensão. Né? Mas eu creio que você não aproveita bem essa dimensão, pelo menos você não a capta, você não a vivencia conscientemente. Se você não tem, vamos dizer, esta prática da leitura literária. Como, por exemplo, você lê São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo é considerado, assim, mundanamente, é um escritor maravilhoso. Né? É um homem que tem, vamos dizer, uma força retórica fora do comum. Mas, ao mesmo tempo, as cartas dele têm um poder de atuação sobre a alma humana que vai muito além do que nenhuma retórica pode obter aquilo. Então, em todos os casos, vamos dizer, o adestramento das letras humanas é sua obrigação. Se você quer entender o que outras pessoas disseram, tá certo? Você vai ter que puxar o seu domínio da linguagem até o máximo que você possa. Isso tem sido sistematicamente negligenciado por todo mundo no Brasil. As pessoas perderam realmente o senso, o gosto literário. Todo mundo escreve mal. Por exemplo, alguém aí perguntou se eu estava me referindo a alguma tese universitária feita por algum aluno em particular. Eu falei, não, eu recebi várias teses de alunos. E algumas delas são de muito valor. Mas é um valor que está potencial, um valor que pode ser puxado de lá de dentro e que o será quando essas pessoas aprenderem a escrever. Porque todas essas teses estão horrivelmente escritas. Horríveis. Estou me referindo não a alunos de outros cursos, mas alunos deste curso. Não é? Então, vamos dizer, a destruição da língua portuguesa no Brasil. A destruição da alta cultura é uma coisa que não tem efeito só em volta de vocês. Vocês são vítimas disso internamente. Quer dizer, vocês simplesmente não foram adestrados para pegar. Como dizer, o Bruno Tolentino dizia, perderam o ouvido. Né? Então, quando por exemplo, se você ler aquelas análises críticas que o Bruno fez das traduções dos irmãos Campos, né? Haroldo e Augusto de Campos, vocês verão que aqueles camaradas que tinham um enorme prestígio universitário eram as pessoas de um mau gosto, horroroso. Né? Que eles se viviam procurando trocadilhos, pra, como é que diz, só para arranhar ouvidos, tá entendendo? Não tinham realmente o senso da linguagem poética, nenhum. Vamos dizer, leitores meus que escrevem poesia, por exemplo, eu vi uns três ou quatro ali que tem um talento verdadeiro, você vê que o sujeito tem força. Mas a forma é sempre capenga no fim das contas. Por exemplo, nem o senso da métrica as pessoas têm mais, elas não sabem contar as sílabas. Então você manda um soneto, bom, então um verso tem 11 sílabas, o outro tem 10, o outro tem 15. O que é isso? Então, perderam o ouvido. Então, é um fenômeno cultural, vamos dizer que, se ele estivesse apenas fora de nós, já seria catastrófico, mas para todos vocês que estão entre 20 e 30 anos, ou entre 15 e 35 anos, todos vocês foram profundamente afetados por isso. Porque essa é a linguagem que vocês ouvem. No Brasil não tem mais uma linguagem literária. Quer dizer, você alcança uma linguagem literária quando você tem uma perfeição formal e, ao mesmo tempo, uma naturalidade oral. Você encontra isso, por exemplo, em alguns autores da década de 40 e 50, como Manuel Bandeira, Marx Rebelo, Roberto Salles. Eles tinham chegado, assim, vamos dizer, ao ouvido quase perfeito. Quer dizer, a forma das sentenças era muito bonita e, ao mesmo tempo, tinha naturalidade, como se fosse da fala popular. Isso aí tem que ser o ideal de toda elaboração literária. Né? Quer dizer, é fácil, por exemplo, você criar belezas formais, mas afastando-se muito da linguagem oral. Por exemplo, quando você lê aqueles autores do Siglo de Ouro espanhol, Góngora e outros, bom, os versos eram muito bonitos, mas, em primeiro lugar, não queriam dizer absolutamente nada. Em segundo lugar, eram terrivelmente esquisitos. Então, eles não são modelos para ninguém. Então, depois disso, você lê Shakespeare, né? Você vê que a forma em Shakespeare é absolutamente perfeita. E você vê que parece que os personagens estão realmente falando. Né? Então, quando ele coloca Júlio César, parece Júlio César falando. Eu não conheci o Júlio César, mas eu imagino que ele fosse mais ou menos daquele jeito. Então, isso aí se perdeu completamente no Brasil. Tudo fica, ou fica capenga, tosco, quebrado, ou fica, vamos dizer, pedante, artificial. Nós temos que reconquistar a linguagem literária. E note bem, só vocês podem fazer isso. Não há mais ninguém no Brasil que possa fazer. Quer dizer, fora dos círculos de alunos desse curso, não tem outro, ninguém preocupado com isso. Mas é obrigação de vocês. Como é que se faz isso? Você vai ter que ler boa poesia, boa literatura o dia inteiro. Você vai ver o rendimento que isso vai lhe dar depois na leitura de textos filosóficos. Agora, um excesso de leitura de textos filosóficos antes de que você tenha esse domínio da linguagem é um desastre, desastre. Fausto Zamboni aqui pergunta, o senhor poderia indicar livros sobre a Universidade Medieval, a Ratio Studiorum? Posso. Em primeiro lugar, tem o livro Jacques Legoff, Os Intelectuais na Idade Média. Em segundo lugar, os volumes referentes à história, ao período medieval, na História da Educação, do Rui Afonso da Costa Nunes. A partir desses dois, você vai pegar muita coisa. Né? Então, também nos escritos do Ernest Robert Curtius, né, sobre esse período medieval. Curtius escreve Curtius, C-U-R-T-I-U-S. Inclusive, a obra principal dele sobre a literatura medieval existe uma tradução em português do Instituto Nacional do Livro, uma coisa que talvez seja difícil de encontrar, talvez possa ser encontrada em sebos. Chama-se Literatura Europeia e Idade Média Latina. Esse é um clássico. Não? Aqui, Alexandre Miro Ribeiro pergunta. Esse anquilosamento da filosofia, quando institucionalizada, parece-me um vício original não da filosofia, mas da ação humana que busca organizar uma coletividade cujo objetivo seria o estudo da filosofia, visto que conduz sempre ao mesmo dilema, ou estabelecer uma ratio studiorum com um rigor que busca impedir a dispersão da mensagem original, mas que dá na perda dessa mensagem pelo seu enrijecimento, ou, por temor dessa consequência, negligenciar essa ratio e, aí, por isso mesmo, perder o sentido original da mensagem que se dissolveria no caos. Para esse mal, qual lhe parece ser o remédio, se houver? Bom, eu acho que o remédio é você não desistir nem de uma coisa nem da outra. Quer dizer, você vai ter duas tendências opostas. Por um lado, a tendência organizadora e, por outro lado, uma tendência de manter ou conservar a fecundidade da inteligência através da abertura aos fatos do mundo e a tudo aquilo que você não compreende. Você não esquecer aquilo que você não compreende e não se fechar na parte que você compreende. Quer dizer, a função aí, vamos dizer, do irracional e do absurdo é claro que é uma função fecundante. Quer dizer, Aristóteles dizia que o conhecimento começa com o espanto. Se você tem um sistema explicativo universal que amortece você para tudo aquilo que está fora dele, então você perdeu a capacidade do espanto, você perdeu a capacidade filosófica. Então, é preciso, vamos dizer, que o esforço de organização da mente venha em paralelo, tá certo, com a abertura a tudo aquilo que é estranho, incompreensível, e você não desistir nem de uma coisa nem da outra. Quer dizer, o esforço de organização só vale se ele tiver um aspecto tensional. Você não vai chegar à organização total e à solução de todos os problemas. Ao contrário, quer dizer, nós estamos vivendo dentro do caos e estamos continuamente tentando organizá-lo. De certo modo, a nossa época favorece isso, porque os acontecimentos espantosos, incompreensíveis e caóticos nos perseguem todo dia. E quando você acha que está entendendo tudo, de repente vem um fato novo que bagunça tudo aquilo. Então, esta tensão, de certo modo, ela está colocada na própria ordem das coisas. É, quer dizer, a coexistência da abertura, né, para o que é novo e incompreensível com o esforço de organização, ele nos é, de certo modo, imposto pelo próprio curso dos fatos. Então, é só seguir esse curso dos fatos e você acertará. O caminho das pedras que existe é somente esse. Né? Jaime Neto diz, recentemente desisti do mestrado em Ciências Sociais. Desde o início era nítido que não conseguiria me acostumar com o ambiente. Todavia, por possuir uma mísera bolsa, tentava arrumar justificativas para conseguir terminar a dissertação, já que tinha desistido da vida acadêmica. Então, a partir do texto, algumas regras de moral prática concernentes ao exercício da vida intelectual, a partir da reflexão desse texto, decidi sair do mestrado, pois tinha plena consciência de que não tinha domínio da linguagem. Assim, ajoelhei e rezei, pedi a Deus que me ajudasse, que precisaria de um emprego para me sustentar. A partir disso, consegui o emprego, com a empresa de um aluno do curso de filosofia. Muito bem, qualquer emprego que põe dinheiro no seu bolso, tá certo? É melhor do que o emprego de professor universitário. Onde o salário não justifica, vamos dizer, os sacrifícios morais, as humilhações a que você vai ter que se submeter e, sobretudo, não justifica a perda de tempo. Quer dizer, é muito melhor se você dedicar 2 ou 3 horas por dia ao seu estudo e à sua produção intelectual, de fora do seu trabalho, do que você dedicar 10 horas por dia ao emprego universitário que não vai te dar absolutamente nada. Agora, a vantagem do emprego universitário é que ele te coloca no meio de pessoas que estão interessadas na mesma coisa, é um meio social. Porém, o meio social universitário é o da filosofia administrada, cujas finalidades são demasiado estreitas para os nossos objetivos. E este mesmo curso que eu montei aqui, ele propicia este encontro das pessoas, esta convivência com pessoas interessadas. Então nós temos aqui mesmo o meio social, e um meio social muito mais saudável do que você pode encontrar numa universidade. Note bem, eu mesmo nunca tive esse meio social. Né? Quer dizer, eu criei uma situação para vocês que eu mesmo nunca tive. Então tirem proveito dela, e este é o exemplo, ajudem-se uns aos outros. Não só dizer, no debate de ideias, mas também na prática. Se você tem, né, uma empresa, vai abrir emprego, bom, dê preferência aos seus colegas. Né? Você está ajudando a sustentar a possibilidade da vida intelectual no Brasil. Carlos Alberto pergunta, o pessimismo ou otimismo que alguns sistemas filosóficos assumem são imperfeições, meras disposições pessoais do filósofo, ou podem ser filosoficamente legitimados? Quais exemplos de superação desse possível bairrismo podem ser considerados na história do pensamento? Bom, aí nós temos que dizer, como o Jorge Bernanos, que o otimista e o pessimista são como o gordo e o magro da filosofia. Entendeu? E qualquer perspectiva pessimista ou otimista pode ser sempre justificada com um milhão de argumentos e, de certo modo, sempre terão razão. Tá certo? Dependendo dos aspectos da realidade que você decida enfatizar, você chegará a conclusões otimistas ou pessimistas. Não é isso? Mas eu não creio que o pessimismo ou otimismo possam dar alguma conta da estrutura da realidade. Porque você vê, mesmo numa perspectiva de eternidade, a eternidade implica também o juízo final, implica a condenação de um bando de gente ao inferno, e você não vai ficar muito otimista perante isto. Né? Na verdade... Um ruído estranho aqui. Parecia que o apartamento ia sair voando. Mas é apenas um aquecedor. Então, vamos dizer, esta coexistência de pessimismo e otimismo também é uma coisa da qual você não deve desistir. Você deve ser pessimista ou otimista. Eu digo as duas coisas, porque isso jamais terá solução. E isto, vamos dizer, faz parte, vamos dizer, da dialética normal do sentimento humano perante uma realidade, vamos dizer, que é composta e às vezes autocontraditória na sua própria estrutura. Por exemplo, ontem me fizeram uma pergunta sobre, a famosa pergunta de por que, que Deus admite, né, o mal no mundo. Né? Esta pergunta parte do princípio de que o mal não deveria existir e de que seria possível inexistir o mal no mundo. Eu digo, olha, se um Deus infinito cria um universo finito, qual é a possibilidade de que o bem divino entre ali na sua totalidade? Essa possibilidade inexiste. Né? Portanto, a existência do mal no mundo é uma necessidade absoluta. E não tem que ser explicado. Quer dizer, aquilo que não pode ser de outro jeito não tem que ser explicado nem justificado. A existência do mal e do próprio absurdo no mundo, né, não há como você escapar disso. Então, Deus está presente no mundo? Ele está, mas ele não está presente na sua totalidade. Né? A maior parte do bem divino só pode existir numa esfera de eternidade, não de temporalidade e de limitação espacial. Agora, como nós estamos conscientes da nossa imortalidade, nós também estamos conscientes de outra coisa. No mundo existem realidades que são temporais. Realidades temporais, quer dizer, elas surgem num dia e somem no outro dia. Né? Nascem, crescem, morrem e desaparecem. Né? E existem coisas que são eternas. Coisas que nunca começaram e nem vão terminar. Por exemplo, vamos dizer, as relações que a matemática elementar, a aritmética elementar expressa. 2 mais 2 vão continuar dando 4 eternamente, mesmo que quando esse mundo não existir mais. Não é isso? Um triângulo continuará tendo 3 lados indefinidamente. Então, nós entendemos facilmente que existem coisas temporais e coisas eternas. Né? Então, aspectos temporais e outros aspectos eternos. Mas e o ser humano? O ser humano não é nem uma coisa nem a outra. O ser humano começa e não termina. Então ele não é nem temporal e nem eterno. Eterno é aquilo que sempre foi e sempre será, independentemente da passagem de tempo. Temporal é aquilo que só existe dentro do tempo. Né? o ser humano é uma terceira espécie de coisa. E essa terceira espécie de coisa, ela é uma contradição. Nós não temos como, vamos dizer, resolver logicamente esse problema. Então, esta condição humana, ela se impõe a nós, não como uma teoria que possa ser demonstrada, explicada, mas se impõe como um fato. E este fato nos diz algo a respeito da estrutura contraditória da própria realidade finita. Tudo aquilo que é finito contém uma contradição em si. Não tem como escapar disso aí. Então, é por isso que nós não podemos resolver a disputa entre Heráclito e Parmênides, porque os dois têm razão. Se você dizer o ser é eterno e imutável, e o outro diz tudo muda, eu digo, bom, as duas coisas acontecem. Então, Platão já elaborou essa questão até onde era possível elaborar. Quer dizer, você só pode resolver este problema dentro de uma concepção que admita diferentes níveis de realidade. Não é isso? Mas, quando você entendeu a diferença entre os vários níveis, ainda assim, você pode, quando alguma questão chega para você, e essa questão parece ter um impacto moral, então, a questão toma posse da sua mente de uma maneira quase hipnótica. E tudo aquilo que você sabia sobre os planos de realidade parece que desaparece no momento e você é sacudido pela emoção do problema. E essa questão do mal no mundo, principalmente quando nós vemos, não estamos pensando somente no conceito do mal, mas estamos vendo o mal. Então, aquilo paralisa a nossa inteligência por um certo momento. E como nós desejaríamos que aquele mal desaparecesse, nós começamos a raciocinar como se fosse possível um mundo sem mal. Então, não é possível um mundo sem mal, só é possível a eternidade sem mal. Não é isso? Então, por que nós estamos estranhando que existe o mal no mundo? Agora, você veja. Houve um autor maravilhoso no século passado, não chega a ser um filósofo, também não chega a ser um teólogo, é um escritor religioso chamado Antoine de Saint-Bonnet. E ele diz o seguinte, ele diz, o ser humano ele vem do infinito, ele é uma criação, criatura do infinito, tá certo? Mas ele é colocado num mundo finito. Neste mundo finito ele adquire uma história, ele adquire um eu, uma consciência de eu, e uma memória. Depois disso ele pode ser reintegrado no infinito, mas conservando a sua diferença pessoal. Então, esta é exatamente a situação em que se veem as almas imortais depois desta vida. Quando elas têm uma espécie de abertura para a infinitude, mas conservam a sua individualidade. Por isso que São Tomás de Aquino diz que no céu estaremos fundidos, mas não confundidos. Não há mais separação espacial e, portanto, não existe esse senso agudo, vamos dizer, agudo e extremo da diferença individual que nós temos no plano terrestre. Mas a individualidade se conserva. Então, eu não estou dizendo isso para explicar por que Deus fez isto ou aquilo, mas o fato é que foi assim que ele fez. Então, eu recomendo que você não procure na esfera do mundo atualmente existente a explicação para algo que só tem explicação na esfera da infinitude e da eternidade. Por exemplo, quando os gnósticos, primeiro que nós, chegaram à conclusão de que Deus deveria ser mal, porque ele permitia tanto mal no mundo, ele esqueceu de perguntar, mas esse mal se propaga por toda a eternidade? Ou ao contrário, você está querendo que todo o bem da eternidade se comprima dentro deste mundo terrestre histórico? Então, num caso, você está falseando o problema, e no outro, você está mentindo. Então, desse ponto de vista, a presença do mal no mundo é simplesmente uma necessidade inerente à própria estrutura do mundo físico existente. Então, não acredito que isso seja um problema filosófico sério. Problema filosófico sério é aquele que dá trabalho para as melhores inteligências durante séculos. Agora, esse problema, onde você resolve na hora, mostrando que a pergunta em si é absurda. Você está cobrando do mundo, né? É aquele negócio que diz o Roland Marias, o mundo não é o paraíso, meu Deus do céu. Vocês não entenderam ainda? O mundo é uma coisa, o paraíso é outra. O Jaime Neto pede que eu divulgue aqui os livros que devem ser lidos e apresentados no núcleo de estudos estratégicos. The Anatomy of Communist Takeovers, Thomas B. Hammond. KGB Lexicon, de Vasily Mitrokhin. Secret Forces, The Technique of Underground Movements, F. O. Miksche. Ele diz que não tem essa obra no arquivo do núcleo. Então precisamos fazer um PDF e colocar lá. Influence, de Peter B. Niblo. E Desinformatia, de Richard Schultz e Roy Godson. Está feito aí. Marra Signorelli. Quando eu leio poetas, essa pergunta é importante, quando eu leio poetas como Jorge de Lima, acabo encontrando versos que não parecem se relacionar com uma experiência externa, ao menos não ao primeiro golpe de vista, mas que parecem oferecer uma certa ordem de imagens que causa em mim o mesmo efeito que uma música causa. Eu não sei quais são as experiências externas de uma música experimental, mas eu sinto e me emociono com a unidade daquilo. Exemplos de versos assim são: Por que quisestes, ó grávida ternura, abortar nestas pedras teu menino? E nem digas, ó vale, que hospedaste esses bois de chavelhos musicais. Ou então, era um cavalo todo feito em lavas, alastrados de insânias esbraseadas. Pelas tardes, sem tempo, ele surgia e lia a mesma página que eu lia. Então são visões apocalípticas que Jorge de Lima está descrevendo aqui. Claro que isso não corresponde a nenhuma experiência externa, tá certo? Mas, de fato, há uma confusão de imagens que aparece na alma do poeta quando ele evoca o fim do mundo. Eu não vejo como o fim do mundo pudesse ser descrito, tá certo? Em termos que correspondam à nossa experiência externa agora. Mas, de qualquer modo, há uma vivência apocalíptica das mais sérias no Jorge de Lima. E esses versos são extraídos da Invenção de Orfeu, que é um dos grandes poemas da língua portuguesa. Então, o que ele está expressando aqui não são experiências sensíveis, mas são experiências imaginativas. Que só chegam a ele, vamos dizer, mediante a própria fórmula verbal com que ele estrutura isso. Você poderia, talvez, transformar isso em imagens no sentido visual da coisa, mas você estaria fazendo uma outra obra de arte. Então, a experiência com esses versos também é válida e benéfica, mas é claro que é. Se você quiser imaginar o caos do fim do mundo, fala, bom, leia o Jorge de Lima, está tudo ali. Marcelo Brasil pergunta, na aula passada fiz uma pergunta, mas infelizmente o senhor não teve tempo para responder. Max Beer, no seu livro A History of British Socialism, diz que Thomas More foi uma das maiores figuras do socialismo britânico e que seu livro A Utopia é uma apoteose da razão e da ética teísta. Em seguida, ele diz que a utopia de More é a aplicação da ética e política dos patriarcas da Igreja e da filosofia humanista ao maior problema secular, a organização da sociedade humana. Ainda na edição da Martin Claret do livro Utopia, há um ensaio que diz: em More, o epicurismo é defendido de maneira indireta, através da evidente simpatia com que retrata a vida em uma imaginária ilha chamada Utopia, cujos habitantes acham estupidez não procurar o prazer por todos os meios possíveis. A virtude para eles consiste em escolher duas volúpias, a mais deliciosa, a mais picante. Todos esses comentários me parecem absurdos. De fato, eles são totalmente absurdos, porque a utopia de Thomas More, como a República de Platão, não é uma proposta política, não é a proposta de uma nova sociedade, é uma especulação imaginativa a respeito do mero conceito de sociedade perfeita. E More não deixa de ilustrar ali toda a impossibilidade intrínseca da coisa e todas as suas contradições, como o próprio Platão né? Ele mostra que se você conceber a sociedade mais perfeita, ainda assim ela terá em si o germe da sua própria destruição. Então, como é que você pode, como é possível ler essas coisas como se fossem propostas políticas, como leu o Karl Popper, né? Karl Popper lê assim. Então, é claro, pessoas que estão interessadas em propostas políticas, imagino que todo mundo está fazendo proposta política. Pois outro dia não veio um sujeito me perguntar se eu sou a favor do governo teocrático. Ele, olha, eu nunca na minha vida tinha pensado numa coisa dessa. Governo teocrático significa o seguinte: a igreja manda no governo e baixa lá, cria uma sociedade cristã. Eu digo, mas para que criar uma sociedade cristã? Você pretende que a sociedade salve a alma? Hã? As sociedades não são julgadas no juízo final, são julgadas só as pessoas. Hã? Então você pode criar uma sociedade cristã e estar cheio de pessoas anticristãs lá. Quer dizer, é uma coisa totalmente imprática, absurda. E, mais ainda, todas as propostas de sociedade cristã que eu vi, todas elas contêm um forte elemento de mentalidade revolucionária. Então, o que é a mentalidade revolucionária? É um futuro utópico a ser realizado mediante a concentração do poder. Tanto importa, tanto faz que este poder seja concentrado nas mãos do Partido Comunista ou da Santa Madre Igreja. Vai sair besteira nos dois, dos dois modos. O que é importante não é que o governo, a sociedade política seja cristã. O que é importante é que tenha bastante pessoas cristãs na sociedade, né? Não que elas vão modelar o Estado à imagem e semelhança da fé cristã. Não, mas elas simplesmente vão impedir certos excessos. Note bem, na alma individual humana, o que que a religião vai fazer para aquele indivíduo? Vai transfigurá-lo magicamente vamos dizer, numa pilha de perfeições, num tesouro de perfeições divinas? Não, simplesmente vai atenuar e moderar o pecado nele. Né? E no fim, quando você pega na Bíblia os personagens que Deus considerou perfeitos, todos eles estão cheios de pecados. Esse Deus considerou perfeito: Abraão, Davi, Salomão. Né? Então, quer dizer, não eliminou o pecado, não fez dos camaradas verdadeiras joias onde está tudo limpinho. Não é assim. Né? Então, do mesmo modo, na sociedade, a igreja não existe para impor perfeições à sociedade, né? Mas para moderar, atenuar a prática do mal de modo que as pessoas possam ser salvas. É só isto. Você veja, mesmo dentro do período medieval, como período de hegemonia católica, a igreja não exercia o poder, né? Quer dizer, o poder temporal era independente da igreja. A igreja o inspirava, né? O fiscalizava, o criticava e às vezes apoiava, né? Mas ela não exercia diretamente isto. Então, nem mesmo, você falar de governo teocrático na Idade Média é coisa de ignorante, né? O que que você quer dizer? Quer dizer que Carlos Magno era papa? É isso que quer dizer? Os imperadores eram papas, né? Ao contrário, o conflito do império e da igreja é a tônica, é o elemento permanente da história medieval. Então, quer dizer que não era um governo teocrático de maneira alguma. Era um governo civil, inspirado e às vezes apoiado, às vezes combatido pela igreja. Isso é o máximo que dá para fazer. Felipe Davi pergunta: pelo que entendi, nós devemos criar estruturas fora da universidade que permitam o desenvolvimento de uma raça estudiosa sem as limitações que a universidade está sujeita. O que são essas estruturas exatamente? O que elas devem proporcionar ao grupo? Quais devem ser suas atividades? Estamos falando de organizações como o Instituto Olavo de Carvalho? Perfeitamente. Tinha que ter 200 Instituto Olavo de Carvalho. Não precisa chamar Olavo de Carvalho, pode chamar Instituto Zezinho da Silva, está tudo bem. Mas que tem que existir. Entendeu? E nós temos que criar muitos desses e fortalecer os que existem. E criar um sistema de apoio mútuo. Tem alguma dificuldade para enxergar os ganhos que o trabalho em grupo pode proporcionar para quem, como eu, está no início de uma formação filosófica? já que geralmente as coisas que consigo aprender, eu aprendo sozinho. É verdade, você aprende sozinho, porém, se não tivesse o grupo, como é que essas informações iam chegar a você? Vamos dizer, o simples intercâmbio de livros já ajuda. Não é isso? Então, ademais, nós não chegamos ainda no ponto onde nós podemos ter discussões, podemos ter algo similar à disputa medieval. Eu pretendo chegar nisso algum dia, ainda dentro deste curso. Mas eu acho que ainda não está na época. Na verdade, todo o meu esforço aqui, desde o começo até hoje, imagino que o ensino de filosofia tem primeiro uma fase inspiracional. Quer dizer, tem que insuflar nos alunos, vamos dizer, uma esperança, uma confiança, tá certo? Um desejo. Depois você passa para, vamos dizer, a fase instrumental, onde você vai dar elementos técnicos, etc, etc. Neste curso aqui, eu já fui várias vezes para a fase instrumental e voltei para a inspiracional. Por que que eu faço isso? Porque vocês estão na sociedade brasileira, a sociedade brasileira é entrópica. Isso significa que qualquer informação diferencial que você introduza ali é rapidamente dissolvida ou transformada ou rebaixada de nível para se transformar, vamos dizer, ou numa redundância, ou num produto material, tá certo? Ou num chavão, e daqui a pouco tudo aparece invertido. Então, a sociedade está continuamente apagando a sua cabeça tudo que você aprendeu. É incrível o tempo que se leva, quer dizer, para ensinar qualquer coisa a um brasileiro. Mesmo o mais inteligente e o mais bem dotado deles. Então, e nos debates públicos, então? Algum de vocês acompanha a minha atividade jornalística? Né? Então, agora eu leio, por exemplo, as notícias sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, essa violência toda, e eu digo, olha, eu já expliquei tudo isso com 16 anos de antecedência. Né? Por que que é assim? Por que que ia acontecer? Você remontando lá a origem do Comando Vermelho, que se origina ali na prisão da Ilha Grande, sob a influência dos intelectuais de esquerda. Quando você lê o livro do chefe do Comando Vermelho, William Lima da Silva, já está lá, já com 20 anos de antecedência, o plano de unificação de todas as quadrilhas e de transformação do banditismo em força revolucionária, já está tudo lá. Então, quando acontecem essas coisas, as pessoas estranham, como se fosse uma novidade, eu falo, mas escuta, mas eu já disse para você que isso ia acontecer necessariamente, não tem saída, isso vai continuar crescendo. E não há solução para isso, exceto se você agir em cima dos mentores. Porque o pessoal pensa duas coisas. Pensa, primeiro, o bandido atuante, o ativista, é o cara que pega o metralhador, e pensa, vamos dizer, no organizador prático, que é o sujeito que ganha dinheiro com isso, mas não está se metendo diretamente na violência. Só penso nessas duas coisas. Depois, escuta, e o poder intelectual por trás da coisa? Da onde saiu a concepção inteira? Hã? Então, você tem que remontar os caras que criaram a concepção e que continuam alimentando esta gente, vamos dizer, com elementos ideológicos e estratégicos. Se não tirar esses do caminho, meu filho, a coisa se reproduz, porque os ativistas sempre aparecem. E o pessoal do dinheiro também sempre aparece. Né? Então, sempre tem alguém que quer ganhar dinheiro com a jogada e sempre aparece algum idiota que está precisando de um emprego e ele faz as contas. Se eu arrumar um emprego de office boy, eu vou ganhar um salário mínimo por mês. Se eu for aqui trabalhar de aviãozinho para os traficantes, eu vou ganhar 10 salários mínimos por mês. O que é vantagem? Eu vou no narcotráfico. Tá certo? Então, tudo isso está mais do que explicado. E não adianta. Eu não consegui criar sequer uma discussão pública a respeito. Então, quer dizer o quê? Eu coloco lá a informação é dissolvida. As pessoas transformam aquilo em outra coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Minha mulher está tendo uma discussão na internet sobre aborto. Então, ela colocou a seguinte coisa. Olha, todo o problema consiste em saber se o feto é um ser humano ou não. Então, você tem que perguntar ao abortista. Você tem certeza absoluta que o feto não é um ser humano? Absoluta. 99% dos abortistas vão dizer não. Se você não tem certeza de que ele é um ser humano ou não, você não sabe se aquilo é um homicídio ou não. Portanto, você não tem o direito de praticar levianamente um ato que tem grande possibilidade de ser um homicídio. Ou seja, contra o aborto você não precisa provar nada. É o abortista que tem que provar a tese dele. Então, bom, daí as pessoas que estão discutindo com ela respondem mil e uma coisa. Não, mas a lei a favor do aborto é um avanço social. Não, porque o aborto diminui a criminalidade. Mas peraí, vamos voltar ao ponto. Quer dizer que a fórmula mesmo do problema é dissolvida, tão logo enunciada, é dissolvida em outros aspectos. E nunca se chega àquele ponto. Por quê? Porque as pessoas sabem que se elas tentarem responder esta pergunta, elas vão ter que admitir o que elas já sabem perfeitamente bem. Então, o cérebro automaticamente procura uma via de fuga. Sair da pergunta central e pegar um aspecto periférico, né? Então, por exemplo, a questão do banditismo deve ser resolvida pela violência ou pela paz? Começa a discutir isso aí. Eu digo, mas escuta, meu filho, meios pacíficos ou meios violentos são meios para alguma coisa, para a consecução de um plano. Qual é o plano? Não tem plano. Se não tem plano, meu filho, então tanto faz. Se você fizer violência, não vai resolver. E se for por meios pacíficos, também não vai resolver. Quer dizer, o plano significa você entender qual é o desenvolvimento interno da coisa, qual é a lógica interna dela, tá certo? E você cortar o processo, né, em certos pontos onde ele não possa se consumar. Não é isso? Por exemplo, todo mundo sabe que a cocaína distribuída no Brasil vem todinha das Farc. A produção é toda das Farc. Se cortar o contato com as Farc, acabou o narcotráfico, porra. Também todo mundo sabe que não existe narcotráfico se ninguém consumir drogas. Então, se você não criminalizar o consumidor, você nunca vai acabar com o problema de droga. Nunca, nunca, nunca, nunca. Se você quer dizer, olha aqui, é proibido vender, mas é permitido comprar. Você criou uma impossibilidade pura e simples. Então, tem. Agora, os pontos decisivos da coisa ninguém quer discutir. Por que que os políticos e essa elite falante não quer proibir o consumo de drogas? Porque eles todos são consumidores. Então não vão poder agir contra si mesmo. Quer dizer, como é que eles vão largar o vício, o seu sacrossanto vício? Não podem. Então significa, não há uma disposição de enfrentar o problema, mas existe a disposição de criar uma imensa rede de desconversas em volta, que implica a abdicação da própria consciência. Eu tenho que fechar minha própria consciência e botar, né, a máquina de falar para funcionar. No Brasil, tudo é assim. Onde você tem um problema real, você não pode mexer no problema real. Então, começa a desconversa. Só que isso está assim faz muito tempo que está assim. Então, você pensa que isso é só no. Acontece só na esfera política ou na esfera dos debates públicos? Não, meu filho. Debate doméstico é a mesma coisa. Conversa doméstica é a mesma coisa. Quando você, por exemplo, vamos ver os problemas da educação doméstica. Ah, você deve ser liberal ou você deve ser autoritário? Eu digo, bom, liberal é o sujeito que permite e autoritário é o sujeito que proíbe. Agora, permite o quê e proíbe o quê? Esse que é o ponto, é? O Eugen Rogenstock Husserl dizia, eu não sei como as pessoas podem ser progressistas ou conservadoras, porque todo ser humano normal é ao mesmo tempo progressista e conservador. Porque são dois instrumentos de ação, a coisinha como você tem uma mão direita e uma mão esquerda, ora você vai empurrar as coisas para frente, ora você vai parar. Você não tem um carro, ou andou num carro alguma vez na sua vida? Você vê que tem um acelerador e um breque, é? Ué, tudo na vida é assim. Você faz um gesto, né? Eu vou aqui pegar este isqueiro. Eu tenho que ter o impulso do gesto e tenho a capacidade de reter o seu desenvolvimento quando ele chega ao ponto, ao objetivo. Então você tem o acelerador e tem o breque. Tudo na vida é assim. Então não tem sentido dizer, nós vamos usar o acelerador ou o breque. O problema é para onde você vai. Então esses, vamos dizer, debates estereotipados. que se colocam, vamos dizer, em termos de alternativas opostas, quando todo mundo sabe que você não pode desistir de nenhuma das alternativas, são pura perda de tempo. Então, por exemplo, nós devemos fazer uma ação policial, invadir o Moro, prender todo mundo, ou nós devemos fazer obras sociais, né, playgrounds, escolas, etc. Você fala, é óbvio que as duas coisas. Hã? Ou não é? Agora, nem mesmo a combinação das duas coisas pode resolver o problema. Se você não sabe qual é o problema. Quer dizer, a solução do problema não é nem a invasão e nem, né, a assistência social. Por quê? O poder policial e a assistência social tem que existir na sociedade inteira e não só no Moro. Então, quando você dá nome dessas duas coisas, você está falando de forças genéricas que têm que estar presentes em toda a sociedade e, naturalmente, também tem que estar presente no Moro, mesmo se não houvesse narcotráfico algum. Vamos supor que não tivesse nenhum traficante, né, no Moro. Então, a polícia jamais deveria ir lá? Claro que não. Então, vamos dizer, a ação policial repressora e a assistência social são elementos permanentes da estrutura da sociedade. Então, nenhum deles pode ser solução para o problema, porque o problema é específico. É? Se dissesse que, em vez de narcotráfico, houvesse uma epidemia nacional de batedores de carteiras, você ia ter que usar os dois instrumentos. Então, vamos dizer, a fuga do problema específico, do problema particular, concreto, para generalidades, destrói a inteligência das pessoas. E no Brasil, isto é a norma geral. Todo e qualquer problema que vocês estejam discutindo, o pessoal parte para generalidades. Por exemplo, durante muito tempo havia em economia discussão: nós devemos fazer uma economia para exportação ou voltada para o mercado interno? Os caras discutiram isso durante 40 anos, quando é óbvio que tem que fazer as duas coisas. Hã? E se cria duas escolas de pensamento. Né? Uma que diz que nós devemos inspirar e a outra que diz que nós devemos expirar. Uma que diz que nós devemos nos mover e outra que diz que nós devemos nos manter em repouso. Eu não estou exagerando. Todas as discussões públicas no Brasil são assim. Você pega um problema concreto, a pessoa fora do problema concreto e entra nas generalidades opostas, cria duas escolas de pensamento e começa a discutir aquilo. Isso é um hospício, gente. É? Então, vamos lá. Paulo Camargo. Na literatura brasileira, a causa da ausência de personagens realmente bons, como o senhor já mencionou em algumas oportunidades, decorre da falta de convivência dos autores com esse tipo de pessoa, ou é consequência da inexistência desse tipo de personagem, em nossa literatura, quer dizer, na sociedade, sobre os quais os escritores do nosso país não encontram um modelo que eles tenham enriquecido suficientemente o imaginário? Bom, eu acho que o número de pessoas que têm grandeza de alma na sociedade brasileira são muito pequenos. Então, você vê nos outros países da América Latina, com 5 anos de 5 séculos de existência, tem um monte de santos. Né? No Brasil foi preciso espremer muito para achar um. Tá, então, e dizem que é o maior país católico do mundo. E como é que o maior país católico do mundo tem tão poucos santos? Ué, a finalidade da igreja é produzir um certo número de santos, e fazer com que as orações desse número de santos ofereça o perdão divino a outras pessoas. É para isso que existe a igreja. Então, se não cumpriu essa finalidade, cumpriu qual? Elegeu Lula. Então, eu acho que este problema, vamos dizer, da moral profunda no Brasil merece um estudo. Se dois ou três de vocês quiserem se dedicar a esse assunto, tem história moral do Brasil. e ver, então, por exemplo, na nossa literatura, o predomínio dos modelos mesquinhos de comportamento. Modelos que não têm grandeza nem mesmo na prática do mal. Eu acho, outro dia alguém escreveu, eu acho que foi a Priscila Garcia, né? Ela escreveu, disse que no Brasil tudo está tão ruim que nem os planos malignos dão certo. Né? Até os planos malignos são afetados de mesquinharia, de incompetência, de burrice. Né? Então, por exemplo, você veja, esta violência que eles fizeram no Rio, eles têm o plano, há 40 anos, têm o plano de fazer uma coisa muito maior. Morreram 45 pessoas? Não, eles têm o plano de matar 45 mil. E não conseguiram ainda. Então, também tem isso. No Brasil, tudo é muito lento. Por quê? Porque a pessoa vive no mundo da lua. Os pensamentos dele não têm conexão com a realidade. Quer dizer, nem o bandido é capaz de inventar uma coisa que funcione. Então, se o Comando Vermelho contratasse a minha assessoria, nós queremos aqui destruir tudo e elevar o banditismo, botar o banditismo no poder. Eu sou capaz de fazer um plano para eles que em 10 anos eles chegam lá. No entanto, eles estão há 30, né, tentando e ainda tá capengando o negócio. Então, quando nem na prática do mal as pessoas têm alguma racionalidade eficiente, é porque, e eficiência é porque o nível intelectual baixou e o nível de apreensão da realidade está baixo. Está baixo porque as mentes ficam presas em alternativas, né, impossíveis. Então, você tem que escolher entre uma coisa que é absolutamente necessária e outra que também é absolutamente necessária. Miriam Macedo, quando o senhor vai dar uma aula inteira sobre o simbolismo geométrico? Aquele texto é fascinante. O texto chama-se Questões de Simbolismo Geométrico, né? Que foi onde eu resolvi o problema do ponto. Está, né, no site. Né? Sobre a aula de hoje. Minha filha caçula começou a ter aulas de filosofia no segundo colegial. Coitadinha. Modernares Pedagógicas, Fernando Haddad. Livro indicado. Os Clássicos da Política, organizado por Francisco Vefort. Filósofos da Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. Antes deles, nada. E depois, o dilúvio. É assim. Olha, eu escrevi um estudo sobre Maquiavel, que está para ser publicado em livro, pela editora aí do César Kim. Hã? Não é Eclésia. Vide Editorial, exatamente. Então, esse livro era por si mesmo uma parte do livro Mentalidade Revolucionária, mas eu decidi publicá-lo independentemente porque eu acho urgente, né, tirar da cabeça das pessoas todo o bando de mentiras e ilusões que os admiradores de Maquiavel criaram em torno dele. É absolutamente necessário mostrar que Maquiavel era um pobre coitado, pobre diabo, tá certo? Sempre derrotado, que não entendia absolutamente nada de política prática e que gastou o melhor do seu tempo criando uma utopia para o futuro que ele chamava de Terceira Roma, tá certo? A qual jamais chegará a ser realizada, né? Então, que se você quer aprender algo de política, você esqueça Maquiavel, né? E leia os caras que entendem realmente alguma coisa. Né? Como, por exemplo, você lê Jean Baudin, fala, oh, Jean Baudin tem até a cabeça no lugar, ele mais ou menos entende como as coisas funcionam. Né? Por exemplo, ele entende que o maquiavelismo, a astúcia, né, a sacanagem, tem que existir junto com a alta moralidade e até a santidade. Ele entende que essas duas coisas fazem parte da estrutura da realidade. E que nunca nós vamos viver sem uma nem a outra. Sobretudo na política. Na política você vai encontrar extremos de sacanagem e extremos de santidade, de autossacrifício. Tá certo? Nunca existiu nenhuma estrutura política no mundo que não tivesse as duas coisas. Então é como a questão policial, quer dizer, vamos escolher entre a assistência social e a invasão policial. Tá certo? Então, a mente humana tende, vamos dizer, a se cristalizar nessas oposições, quer dizer, e criar problemas que só existem na esfera linguística. Quer dizer, na esfera linguística você pode criar, pode verbalmente criar uma oposição entre essas duas coisas, mas na prática você nunca desiste nem de uma nem da outra. Tá certo? Então, se você deixa que o seu pensamento siga o automatismo da linguagem, você termina nessas alternativas impossíveis. Tá certo? E Quando aparece um autor que enfatiza um dos lados unilateralmente, naturalmente aparece o sujeito dizendo o contrário, e daí pronto, tá criada, né, a paralisia, o negócio estático, a estase. Tá? E a mente vai ficar observando aquilo hipnoticamente, não vai conseguir sair daquilo. O professor de filosofia era perdidamente apaixonado por Nietzsche e definia a filosofia como o bem-pensar. Ele perguntou pilaticamente, o que é a verdade? Quid est veritas? Eu estava na calçada e disse, está vendo aquele tráfego intenso? Atravessa a rua sem olhar e vai saber se esses carros são a verdade. Eu também acho que o meu filho Pedro tem um amigo que acha que tudo é subjetivo. Né? E eu disse, olha, tudo é subjetivo exceto as contas a pagar. Entendeu? Bills to pay. Né? Unpaid bills. Eu quero ver ele me provar que isso é subjetivo. Né? Ouvindo o professor falar da denominação marxista na universidade, lembrei da frase de Marx. Quando uma ideia penetra na massa, ela se transforma em força material. Isso é perfeitamente verdade. É? Mas, na verdade, isso não acontece só nas massas. Quando a mente de um indivíduo se impregna de uma ideia dessa, de uma dessas alternativas unilaterais, aquilo se transforma numa força material que determina a conduta dele. E como ele está se conduzindo de acordo com isso, aquilo passa a ser a realidade para ele. Então, a realidade é autofabricada. Tá certo? Claro, esse poder indutor da linguagem é um elemento histórico que existe. Tá certo? Porém, nós que somos filósofos, nós não estamos aqui a fim de fomentar movimento nenhum. Nós não estamos querendo transformar a sociedade, né? Nós estamos querendo entender o que se passa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é refrear nossa vontade de criar essas modificações, ou antes, reduzir as nossas pretensões práticas ao mínimo indispensável, aquilo que seria realmente obrigatório para você, como, por exemplo, eu acredito que a minha obrigação é tentar criar uma nova elite intelectual no Brasil. O que vem depois? Não sei. Hã? Qual é o projeto de Brasil que você tem? Nenhum. Eu sei que até onde o meu entendimento vai, eu tenho esta obrigação e é isso que eu vou fazer. Né? Então, refrear as suas pretensões transformadoras, aquilo que você realmente pode fazer e aquilo que, pelas suas disposições, pelos seus talentos, pela sua história, etc., etc., você tem obrigação de fazer. Então, se você, cada um, cumprir a sua obrigação, o seu sentido de vida, bom, eu acho que tudo irá melhor. Agora, se todo mundo quiser determinar o sentido de vida de todos os outros, aí não vai, né? Aqui, Bruno Michel e Silva, ele faz uma pergunta interessantíssima sobre a teoria dos quatro discursos. A pergunta está enormemente longa. Ele teve uma discussão com um colega no fórum, onde ele diz que de fato existia uma ordem do discurso no corpus aristotélico, mas não era exatamente aquela que eu expunha na minha teoria, e que a ordem ligava mais às faculdades da alma. Assim, a arte poética seria a arte de usar a linguagem para divertir, e a arte retórica seria usar a linguagem para convencer. A dialética seria a de investigar a verdade provável, e a lógica de investigar a verdade certa. Falou, mas isso aí é exatamente o que eu estou dizendo na teoria dos quatro discursos, qual é a... Desde que você dê a palavra divertir um sentido que ela não tem no português atual. Na verdade, Aristóteles dizia que a poesia é mais filosófica do que a história. E a poesia veicula conhecimento e não tem só a função de entretenimento. Ela tem a função de enriquecimento imaginativo. Né? Então, se a coisa fosse limitada, quer dizer, a função de divertimento, então não poderia ter esse alcance que Aristóteles dá. Eu repliquei que isso não era de fato uma contestação à teoria, você tem toda a razão. Quer dizer, ele também tem razão quando ele associa as faculdades da alma. Tá certo isso, só que isso não é o contrário do que eu disse lá, é exatamente a mesma coisa. Então vamos ver se tem... Não, as outras perguntas eu acho que são um pouco complexas e não dá mais tempo de... No Brasil, essa altura já são 11 horas da noite. Então vamos parar por aqui.